Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Hoje nós falaremos sobre um mundo épico, de fantasias, orques, elfos, árvores falantes, por que não? Enfim, eu sou Fernanda Fofonca e eu sou um hobbit. Isso inclui os pés peludos, Fer? Não. Mas o tamanho é o mesmo. É, exatamente. Aqui é o Panda e eu sou um anão parrudo. LOL, parrudo. E parrudo. Um anão meio gigante, né? Deve ser tipo o maior anão do mundo. Um anão com gigantismo. Não, e detalhe, porque todos os anões têm barba e muitos pelos. O Panda não tem pelo. Eu sou um anão pelado e parrudo. É o único anão asiático, né, Panda? Fala aí. Entrou no grupo dos anões pro sistema de cotas, provavelmente. É, eu acho que foi, Dri. Aqui é a Dri e eu queria falar que eu sou uma elfa, mas não, melhor não. Não. Não. Ah, você é mulher. É, Dri, você é um elfo, legal. Tanto faz. Eu pensei, eu sou uma elfa, eu lembrei da Liv Tyler e pensei, não. Não. Vixe. Isso foi deprimente. Alguém pode continuar, por favor? Dá continuidade? Então tá bom. Aqui é Rods Bombadil, o espírito da floresta. E aprenda élfico em 200 horas. E parcela em 3 vezes ainda. Ô, Rods, tu pegou o personagem mais inútil da história e tu virou ele. O melhor. Não, tipo, Tom Bombadil é o... Sei lá, é um ser bizarro porque ele é poderoso. Ele tá pouco se fudendo pro que acontece ao mundo ao redor. Ele não tá nem aí pro anel. E, tipo, ele não tem relevância nenhuma pra história. Mas eu gosto dele, É a entidade do tanto faz. Ou seja, todo mundo queria devia ser um pouquinho mais que nem ele. Detalhe que ele surgiu de um boneco que o Tolkien encontrou dentro da privada. E... Não sei se isso te consola, Rod. Eu acho que é justo. Go on, Sam. Ask Rosie for a dance. I think I'll just have another ale. Oh, no, you don't. Go on. Bom, acho que hoje, como vocês já devem ter percebido pelas nossas apresentações, pela postagem e coisas assim, a gente vai falar sobre... Não, não é sobre o Senhor dos Anéis, a gente, na verdade, vai falar sobre o criador do Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, ou John Ronald Real Tolkien, fucking ou qualquer Tolkien. Coisa, porque eu não sei como é que se fala aquela terceiro acho nome que é dele. Riwell. Riwell. Riwell, sei lá. Pô, eu pensei que o cat ia ser de Don Quixote. Não. Don Quixote? Não, ia ser sobre Crepúsculo, mas a gente mudou de última hora. Mas você sabe, as histórias não estão no mesmo nível, né? Igual. Uhum. Stefan Meyer, um abraço. Agora, vale lembrar que a Dri falou uma coisa, mas e-mails raivosos. O Rods até hoje tá na gravação, mas podem mandar e-mail pra ele, qualquer Sim. coisa, fanboys, porque eu sei que vocês vão nos odiar, talvez, depois desse podcast. Porque vale lembrar, a gente tem pouco tempo e a gente não vai poder falar tudo. A gente com certeza vai esquecer de falar um monte e, assim, de coisa. A gente queria poder falar tudo, porque a história desse cara é fantástica, mas... Mas não tem como e a gente já pede desculpas. A não ser que vocês queiram ouvir um podcast de 10 horas. E antes que esses haters comecem a reclamar, hoje é um podcast sobre o Tolkien, não sobre as obras dele. Então esperem aí quietinhos nos seus lugares, que um dia sai. Por alguma sorte do destino, eu creio que hoje também vai ser o dia de lançamento do... Daquele filmezinho lá, o Hobbit, acho que é isso, né? Mesmo. Coisa simples assim. Mas assim, é só coincidência, gente. A gente nem planejou isso. Só lembrou quando a gente fez a postagem, alguém falou assim... Nossa, hoje sai aquele filminho. Ah, essa bobeirinha. É. Sei lá, espera. Exatamente. Uma pequena coincidência. Mas, porém, aproveitem, galera. Vai ser a única vez, a única chance na vida de vocês que vocês vão poder escutar o Projeto X na fila do cinema do Fast Club. Mas vamos, então, começar falando um pouquinho da vida do Tolkien. Quem ele é, de onde ele veio. Por que cargas d'água ele resolveu falar de elfos? Isso. De hobbits, cara. Por quê? Rohan. Home of the Horse Lords. There's something strange at work here. Some evil gives speed to these creatures. Sets its will against us. Legolas! What's your sea. The Uruks turn northeast. They're taking the hobbits to Isengard. Saruman. Começando aqui com a história de John Ronald Royal fucking Tolkien. Ele nasceu em 3 de janeiro de 1982 em Bloemfontein, na República do Estado Livre de Orange, né? Atual África do Sul. Bom, a origem dele já é interessante, né? Porque ele não é europeu. Tem um detalhe, né, Rods? Que, na verdade, o Tolkien, ele é filho de ingleses. Sim. Só que vale lembrar que nessa época, 1800 e pouco, a África do Sul, ela era uma colônia inglesa. Então, embora ele não tenha nascido na Inglaterra especificamente, ele é considerado britânico. Sim. Porque ele nasceu numa das colônias britânicas. Com 3 anos de idade, o Tolkien e a família dele, eles foram passar umas férias na Inglaterra, né? E nesse meio tempo, o pai acabou morrendo na África, assim, né? Pra piorar essa situação, a mãe dele, que era católica, né? Ela parou de receber ajuda da família anglicana, né? Por causa dessa religião. E morreu em 1904 de diabetes, né? Que naquela época não tinha cura, não tinha muito diagnóstico, não tinha tratamento, né? Na verdade, ainda hoje não tem cura, né? Não, mas é que hoje em dia já existe insulina, né? Que isso, melhora isso. Consideravelmente a qualidade de vida de quem tem diabetes. Meu irmão é diabético, né? Só que vale uma coisa de lembrar que a mãe dela se tornou católica. Isso, na Inglaterra, era mal visto, vamos dizer assim. Sim. Porque a religião anglicana era a que dominava a Inglaterra. E esse Henrique afastamento VIII com a família um fez com que, por exemplo, eles deixassem de receber ajuda até financeira, o que piorou a situação da mãe dela. Quer dizer, ela não teve nenhum... Não conseguiu ter nenhum tipo de tratamento médico, nada, porque eles não tinham muito dinheiro. O pai já tinha falecido e tudo mais. Sim. O Tolkien, depois da morte da mãe dele, ele e o irmão, eles passaram a ser cuidados por um padre jesuíta, que era o Francis Xavier Morgan. Ele era de descendência espanhola. E esse padre, ele foi muito importante na formação até católica do Tolkien, né? Quem conhece a história do Tolkien sabe que o catolicismo é algo muito forte pra vida do Tolkien. É muito presente dentro até das próprias histórias dele. É, ele deixa alguns elementos, assim, né, que fica até meio claro, assim, né, para pensar um pouco e tal. Isso é legal, assim, é uma coisa que ele não força, mas ele deixa a assinatura dele, né, importante. Não, ele faz de uma forma muito sutil, né, ele coloca esses elementos e não fica agressivo, não fica aquele, converta seu catolicismo, sabe? É algo mais até em relação ao sentimento, assim, de, tipo, ao próprios ensinamentos que o catolicismo tem pra passar, do que o catolicismo em si. É mais uma questão até cristã, podemos dizer assim. E outra, né? Naquela época não tinha muito lance de várias religiões, assim, pra onde podia se espalhar as obras dele, que teoricamente seria na Europa. O que era dominante mesmo era a religião católica ou cristã. Então não era necessário dar uma forçada, tipo... No caso, você falou, converta-se para... Não, mas lembre-se que ele morava na Inglaterra, e na Inglaterra o que era forte era o anglicanismo. É o anglicanismo, aliás, o catolicismo, ele só era forte em países mais latinos, que nem a Espanha, Portugal e Itália. No resto da Europa, o que era mais forte era o próprio protestantismo. Aliás, a Igreja Católica, ela já andava vindo de um declínio, né? Desde o final da Idade Média, ela começou a ter um certo declínio, porque começou a ter muito confronto com a ciência, de contestar determinadas regras que o catolicismo criou. Mas não vamos ficar entrando em detalhe de religião, que isso é um assunto meio complicado. Sim, todos acreditamos nos elfos, isso que importa. Exato. Exatamente. Sons of Gondor! Of Rohan! My brothers! I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight. By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand, men of the West! Bom, o Tolkien, ele cresceu numa pequena cidade rural chamada Sarrowhole, ao sul de Birmingham. E essa cidade, ela inspirou muito ele pra criação do condado, porque era realmente uma zona rural, mais tranquila, com mais fazendas, pastos. Tanto que tem até algumas curiosidades, dizem que... Será que tinha erva de hobbit lá também? Ele até usou umas, tipo, pessoas locais que ele conhecia como inspiração pra algumas pessoas do condado em si, sabe? Bem, isso é legal. Eu acho que muitos autores fazem isso, né? Eles se inspiram na sua própria vida, em elementos de coisas que eles conheceram pra criar uma história. Eles não tiram tudo do zero. Nem dá pra tirar tudo do zero também, né? É muito erva de fumo pra tirar tudo do zero. O condado foi inspirado nesse local? Isso. Eu tô lá até hoje, então. Não saí daí no livro do Senhor dos Anéis. Maldita festa. A festa deixou o Panda muito bêbado e ele não conseguiu prosseguir na história. Não, eu só fico com ciúme porque no livro eu não saí daí até hoje, cara. Bom, legal de destacar também é que o Tolkien, né, ele se interessou muito pela linguística, principalmente linguística nórdica, que ele via muito nos caminhões, que ele via passando pela vila lá onde ele morava. E acabou dominando muito cedo também o latim e o grego. E depois foi estudar vários outros tipos de linguagem, tanto que a gente consegue ver isso nas obras dele. Principalmente até a influência. Eu não digo nem a linguística, mas também a influência da cultura nórdica nas histórias dele. Inclusive, ele criou línguas, ele criou alguns idiomas, assim, algumas línguas na infância, cara. Com as primas, né? Isso que é fantástico. Isso que é infância. Ele criou o próprio vocabulário, né? O que é legal de destacar do Tolkien é que, na verdade, a paixão da vida dele era a linguística. É a coisa que ele mais, acho que, amava, assim, tipo, profissionalmente. Pra ele escrever Senhor dos Anéis, escrever as outras obras e tudo, eram hobbies, mas a linguística era a verdadeira paixão dele, assim, paixão profissional, a coisa que ele mais gostava de estudar, fazer. Tanto que ele criou diversas outras línguas, sim, diversas, assim, várias línguas. Apesar de que as mais bem formadas é o Quênia, que é uma das línguas dos elfos, que ela é muito inspirada no finlandês, e o Sindarin, que também é outra língua élfica, que é inspirada no galês, né? Então, isso é muito presente na vida do Tolkien, a questão da linguística. Legal, o próprio finlandês, ela é uma língua que veio da linguística nórdica, né? E enquanto ele estudava no King's Edward, ele formou um grupo também com outros três amigos pra discutir literatura, né? O que frisa, assim, a paixão dele por línguas e literatura e tal. E até 1916, esses quatro amigos, né, incluindo Tolkien, eles se comunicavam bastante e tudo mais, né? Mas aconteceu que dois deles acabaram morrendo durante a Primeira Guerra Mundial, né? A gente só não teve informação clara se foi na guerra ou se foi como civil. Eles morreram em decorrência da guerra, foram mortos em campos de batalha e tal. Na verdade, a Primeira Guerra, ela matou milhares e milhares de... Milhares não, milhões de jovens, de homens, né? Entre 1915 e 1918. Então, imagina a quantidade de jovens que foram perdidos, digamos, nesse meio período, né? Complicado. Mas vamos deixar a guerra um pouquinho mais pra frente. Vamos ainda falar de coisas mais alegres. Sim. Em 1910, ele ganhou a bolsa pra estudar no colégio Exeter de... Exeter? Eu não sei como é que se fala isso. Exeter. Fala Exeter. Bom, de literatura clássica na Universidade de Oxford. Ah, isso que é complicado. Oxford, Exeter. Vamos lá. Mas aí ele se desinteressou pelo curso e se focou em filologia. Ele começou a estudar isso. E em 1915 ele recebeu o diploma de licenciatura em literatura. Enfim, ele recebeu o diploma, em literatura de língua inglesa na Universidade de Oxford. Quer dizer, obrigado. Em licenciatura, ele pôde se tornar professor de literatura inglesa. Sim, o que não é pouca merda, não. Muito bom. E só frisa, assim, a paixão que ele tinha por línguas, né? E tudo mais. May it be. Eu acho que tem uma coisa legal, assim, pra falar até da vida pessoal do Tolkien. O amor que ele teve, né? O amor da vida dele. A gente até pode dizer que ele foi quase um Aragorn, né? Amou uma única mulher e viveu com ela até o fim da sua vida. Que foi a Edith Bratt. Eles se conheceram, na verdade, quando ele tinha 16 anos e ela era 3 anos mais velha. Só que o padre lá que cuidou deles pediu que ele... terminasse o namoro e se afastasse de Edith até ele completar 21 anos. Porque ele tinha muito medo que ele acabasse se afastando dos estudos, do, digamos, do caminho correto. E o Tolkien, ele cumpriu isso, ele se afastou dela. Só que quando ele fez 21 anos, ele voltou a entrar em contato com a Edith. E ela tava até noiva de um cara e ela terminou o noivado e eles voltaram a namorar, noivaram. E em 1916, eles se casaram. Uma coisa que é legal, quem conhece do universo Tolkien sabe que uma das principais baladas que tem na história do Silmarillion é a balada de Beren e Lúthien. A Lúthien é considerada, assim, tipo, ele sempre descreveu ela como sendo a elfa mais bonita que já existiu na Terra-média. Ela foi inspirada na Edith, né? Quer dizer, é bonito, assim, de tu ver. Eles viveram juntos desde 1916 até 1971, que foi o ano de morte da Edith. Se tu pegar alguma foto das lápides deles, tá escrito assim, o nome de cada um, embaixo do nome dela, Lúthien, e embaixo do nome dele, Beren, né? Quer dizer, é um amor, foi um amor muito bonito. Logo depois do casamento dele com a Edith, né, ele precisou servir o exército inglês, né, na Primeira Guerra. E o que aconteceu? Ele foi enviado para o fronte do Oeste, né, na época eu acho que era a Batalha de Somme, né? Uma batalha na fronteira da França com a Alemanha, sim, eu acho, eu espero que seja isso, se estiver errado, por favor, E para nossa sorte, ele só, 4 meses após ele ficar indo e vindo nas trincheiras, ele pegou a febre da trincheira e foi dispensado, voltou pra Inglaterra, um dispenso. E ainda bem, né? Pô, já pensou? Não, mas apesar dele só ter permanecido 4 meses na guerra, ela influenciou muito ele na questão de escrita. Até, por exemplo, as questões dele ficar nas trincheiras, das privações, foi muito importante pra ele entender o sentimento do Sam e do Frodo quando eles estavam indo pra Mordor. Isso é legal. Coisas assim, quer dizer, ele se inspirou, as batalhas que ele criou no Senhor dos Anéis foram muito inspiradas no que ele viu nesses 4 meses da Primeira Guerra Mundial. Isso é importante, da propriedade. É basicamente você ir na sua jornada em direção à morte, né? Ainda mais na Primeira Guerra, né? Maybe Treebeard's right. We don't belong here, Mary. It's too big for us. What can we do in the end? We've got the Shire. Maybe we should go. The fires of Isengard will spread, and the woods of Tuckborough and Buckland will burn. And all that was once green and good in this world will be gone. There won't be a Shire. Depois que ele retorna da guerra, assim, ele ficou muito tempo de cama. Ele levou algum tempo para se recuperar. Mas em 1918, ele começou a trabalhar como assistente lexicográfico. Isso tá certo? Eu nunca ouvi essa palavra, então não posso questionar. Não, mas acho que é. Ele trabalhou como assistente na criação do New English Dictionary. Enfim, do novo dicionário inglês, tá, gente? Porque o meu inglês é péssimo. Lexicografia. A técnica de redação e feitura de dicionários. Tá certo, então. Ele, se eu não me engano, as principais assim, letras que ele trabalhou foi o W. Aqui é o Tolkien e eu fiz o W. Na verdade, o Tolkien ele fala que nesse período que ele trabalhou no dicionário foi o período que ele mais aprendeu assim, na vida dele. Você tá fazendo o dicionário. Eu tinha um amigo que ele falava que quando ele estuda pro vestibular, ele falou que ia ler o dicionário. Eu também falava isso. Eu já tive um momento da minha vida que eu também pensei em ler o dicionário até, sei lá, ver que o A nunca terminava, então eu desisti. Tolice jovem, né? Foi embora, toda vontade. Enfim, mas o Tolkien é capaz de ter lido todo o dicionário, com certeza. Eu não duvido. Pelo menos o W, vamos lá. O W, com certeza. Aliás, o W ele não só leu, como ele criou. Criou. Toma essa. Enfim. Ele, em 1920, ele se tornou professor de língua inglesa na Universidade de Leeds, que foi a primeira oportunidade de realmente um trabalho mais acadêmico dele, né? Sim. Lá, Em Leeds, ele participou de um clube, que era o Clube Viking, que ele era voltado para a leitura de literatura nórdica, né? Então, eles liam vários contos nórdicos, toda a literatura, estudavam literatura nórdica. Todos usando elmos e machados, enquanto... Ai, com certeza. Em 1925, né, por consequência aí desse gosto dele, né, ele acabou virando professor na Universidade de Oxford, que ainda não é pouca merda, e Eu acho que é a universidade mais importante da Inglaterra. Nunca foi pouca merda. Nunca foi, né? E onde ele permaneceu até 1959, né? E coisa curiosa, assim, é que ele fazia de 70 a 136 palestras ao ano, né? E enquanto a universidade exigia apenas 36. Então ele realmente era o viking da literatura, velho. E prova isso porque, meu, ele primeiro que ele lia versos de Beowulf no início das aulas. Nossa! E ele já chegou a dar aula de vestindo cota de malha, cara. Eu queria ter aula com um professor assim, um cara muito, que se empolgava, muito. Que falava de literatura, assim, que lia Beowulf, pô, então, usava cota de malha. Eu tinha uma professora que a gente fazia, sei lá, a oração do anjo da guarda no começo da aula. Ele não, ele lia Beowulf, velho. Nas vísceras da besta, eu gritei. Caraca, velho. Não, e tem uma coisa que falam, que ele, tipo, fora da sala de aula, ele era muito reservado, mas dentro da sala de aula ele se transformava, assim, ele... Eu conheço podcasters, assim. Nossa, eu de verdade, eu queria ter tido um professor que fosse louco, assim, porque, cara, ele acho que era louco. Sei lá, ele... Enfim, cara, o professor, ele usava cota de malha. Mais o que falar? Então vamos lá, né? E fechando aí a vida acadêmica dele em Oxford, né? Ele participou de outra sociedade literária, né? Eles chamavam de Inklings, né? Ink é, pra quem não sabe, é a tinta, né? De caneta, né? E uma curiosidade interessante desse grupo é que ele tinha como membro o C.S. Lewis, que também não fez nada assim pra gente. E ele era grande amigo do Tolkien. C.S. Lewis, pra quem não associou nome com a pessoa, com a obra, é o autor... Não, não, ele escreveu um livrinho sobre guarda-roupa, leão e crianças. Bom, depois de guerras e... Cotas de malha. É, e literatura e cotas de malha, Tolkien, ele faleceu em 1973 e deixando todo esse legado pra gente, né? Além do W do dicionário. Shut up, you! Go away! Get out of here! No, Sam. It's you. I'm sorry, Sam. But he's a liar. He's poisoned you against me. You can't help me anymore. You don't mean that. Go home. Então, só fazendo uma pausa, pessoal, pra avisar que a Dri, a nossa elfa, ela foi pra Valinor. Ela foi invocada pelos barcos élficos aqui. Nós a perdemos no meio do caminho. A gente tem esperança de que ela volte como Dri a Branca, porque talvez ela reapareça aqui no podcast, mas a gente vai continuar aqui, nós três, com o objetivo de chegar em Mordor e destruir o anel, porque é importante. Agora, então, vamos falar do que, pra nós, assim, nerds, pra nós, amantes de literatura, pra nós, sei lá, gente que gosta de Senhor dos Anéis, é a parte mais interessante da vida do Tolkien, que é realmente a parte literária, né? Isso, o legado dele, né, no mundo da literatura. Como a gente falou, o Tolkien, ele sempre foi apaixonado por linguística, e ele criou diversas línguas. Isso, a princípio, parece não ser muito importante, mas o Tolkien, ele acreditava que pra uma língua funcionar, pra uma língua existir, ela precisava ter um contexto histórico e cultural. Por exemplo, ele até falava que o Esperanto, que foi criada pra ser a língua universal, tinha muito futuro porque não tinha esse contexto histórico. E justamente por isso, por ele acreditar que toda língua precisa ter um contexto histórico e cultural, que ele criou Arda. Arda, pra quem não conhece, é o mundo, né? O mundo principal do que ele usa pras obras dele, né? E só voltando aí à língua, agora eu tive um flashback aqui. Eu até entendo, eu não lembro se eu critiquei ele, eu falei, pô, que criança cria línguas, né, quando é criança. Mas eu lembrei que quando eu fui assistir Atlantis, e eu ganhei no jornalzinho infantil, como se fosse um alfabeto de Atlantis lá, que eles tinham a linguagem dele pop. Atlantis da Disney, não sei se vocês já viram. Uhum. E ele tinha a linguagem própria também dos Atlantis e tinha um... Na verdade, não tinha linguagem pop. Ele só mudava as palavras e a pronúncia lá. E eu lembro que eu tinha tipo, um guia lá de como falar Atlantis. E eu pirei com aquilo e falei que ia aprender Atlantis. E depois de um dia eu esqueci. Okay. Brincar com outro boneco, sei lá. Enfim, mas eu acho que a gente nunca chegou a criar, de fato, uma língua, né? Eu nem sei como criar uma língua. Eu também não. Pra falar a verdade, não. Tipo... Não, é, realmente é um conceito de você fazer a coisa antes de coisa. É o mesmo cara que programa o programa que serve pra programar, entendeu? É. Até porque a língua, ela é uma coisa muito... Ela surge culturalmente, né? Ela Sim. surge com o desenvolvimento das civilizações, das sociedades, e ela vai se modificando. Isso, então, própria... é uma coisa... Aliás, a língua é algo muito latente, ela vai se modificando e vai se tornando outras coisas. Então, eu não consigo conceber a ideia de criar uma Nossa, língua, mas muito... Tolkien era o Tolkien. Putz, é fucking Tolkien. E eu acho até justo esse argumento dele de ter história, porque realmente uma língua ela vai se construindo, não dá pra construir uma língua. Tanto que a gente vê casos aí de idiomas que, sei lá, uma palavra que representa um momento ruim, uma pessoa ruim, sei lá, uma coisa, uma crença ruim pra eles, a palavra é transformada em algo ruim, assim. Legolas, get him up. Give them a moment, for pity's sake! By nightfall, these hills will be swarming with orcs. We must reach the woods of Lothlorien. Come, Boromir, Legolas, Gimli, get them up! On your feet, Sam. Frodo? Frodo! Uma coisa interessante aqui, que já no começo da vida dele, assim, nos primeiros anos aí de literatura dele, ele já começou a criar diversas histórias, né? E mais tarde tudo isso acabou formando o Silmarillion, né? Que ele considera a principal obra dele. Isso antes de surgirem Hobbit, sim, Anel, sim. Qualquer outra coisa, ele já mudou, né, todo aquele universo. Porque Silmarillion, pra quem não sabe, são contos e contos, assim, de várias coisas que ele foi transformando e depois transformaram pra ele, né? No prelúdio de tudo da história dele, né? Mas como a gente citou anteriormente, né? O Tolkien, ele era apaixonado por... literatura e mitologia nórdica, né? E isso foi uma influência direta nas criações dele, né? Histórias como Beowulf e o Anel de Nibelungos foram importantes para a formação literária dele também. Aliás, o Anel de Nibelungos foi de onde o Tolkien tirou muita inspiração para a história do Senhor dos Anéis. Bom, né? Enquanto professor ainda, um dia estava corrigindo as provas dos alunos dele, né? E viu uma questão em que o aluno deixou a questão assim, a resposta em branco, né? E nesse espaço em branco ele escreveu, tipo, em um buraco do chão vivia um hobbit. E só... Tipo, do nada ele escreveu isso. Essas mentes brilhantes, assim, não dá pra tentar compreender, assim, vai além da... E dessa pequena frase surgiu um dos grandes livros do Tolkien, que é O Hobbit. Na verdade, foi a primeira obra publicada do Tolkien, e legal que o Tolkien sempre, tipo, ele falou, depois disso, que ele nunca entendeu por que que ele escreveu aquilo, quer dizer... Nem ele! Como é que a gente... Se nem ele entendeu, como é que a gente quer entender? Não... É muito Anel de Nibelungo, meu amor. Com certeza. É muita erva de hobbits. Vale lembrar que o Tolkien já falou que muita gente perguntava pra ele se essa erva era maconha, ele afirmou que não, que era só tabaco. Tanto que o Tolkien, ele sempre adorou cachimbo, tabaco e coisa assim. É, fique claro que a gente até fez a brincadeira, mas a própria erva da obra dele lá, ela não tem efeito alucinógeno de outras drogas aí, eles teriam. Isso é o que ele diz, né? Não, tô zoando. Eu acredito no Tolkien. O Tolkien, ele nasceu com cachimbo, né? Veio do ventre da mãe com cachimbo. Continuando... Então, o livro do Hobbit, ele foi publicado em 1937 após o filho de Stanley Owen, dono de uma editora, ter lido e gostado da história, né? Porque é uma história simples, né? Ele fez... Não sei se ele já fez simples pra publicar simples ou se o pessoal podou algumas coisas, eu não sei. É que, na verdade, o Hobbit foi uma história que ele criou para os filhos. O Hobbit é uma história infantil, ponto. Ela faz parte desse contexto infantil, tanto que é uma história bem mais divertida. Tu vê a figura dos anões, por exemplo, como uma figura de aqueles anões engraçados, brincalhões. Sim. Tanto e tal. Tanto que a gente ainda não viu o Senhor dos Anéis, óbvio, tá sendo gravado. O Senhor dos Anéis não, o Hobbit, a gente ainda não viu o Hobbit, óbvio. que a gente tá gravando antes. E eu chuto aqui, Fer e talvez Panda, que se for pra conquistar gente, ele vai conquistar muito mais fácil que talvez Senhor dos Anéis. Eu acho também. Pela própria linguagem, né, que a obra tem. Bom, o que é interessante é que o Hobbit, ele fez muito sucesso quando foi lançado. E a editora, logo em seguida, ela pediu mais material pro Tolkien, né? Pô, a gente quer lançar mais coisas. E o Tolkien pegou, pô, eu tenho aqui livros escritos, né, tem vários contos e tal, e ofereceu o Silmarillion. Só que a editora simplesmente não quis lançar, porque achou que aquele material, ele não era vendável. Eles queriam, na verdade, era mais Hobbit. Sim, ó, a primeira história que fez sucesso foi Hobbit, a gente quer mais Hobbit. Continua a história aí do Bilbo. Aí você vem com Lúthien, Beren, essas coisas. Vem com Ilúvatar, Eru. Ilúvatar. Quem quer saber de Ilúvatar? Não, a gente quer Hobbits. Silmarillion, ele é bem complicado de ler. É bom, assim, pra quem quer tentar ler o Silmarillion, é pegar um momento mais calmo, assim. Eu acho que Silmarillion não é uma leitura de ônibus, assim, que você consegue ler. É só pra relaxar. E o Senhor dos Anéis, Não, o Senhor dos Anéis eu ainda acho que é legal, porque você tem uma história contínua. Não, mas o Senhor dos Anéis dá aquele balancinho do ônibus e você dorme, cara. Pô. Eu acho, sinceramente, que desses livros, o Senhor dos Anéis é o mais complicado de se ler. Ah, sim. É muito detalhe, cara, é muito detalhe. Sim. Eu só vou conseguir ler o dia que eu parar em casa, um momento, tirar um dia pra ler. Senão, não rola no ônibus. Ó, eu te falar que, já que a gente pulou pra esse tópico aí, eu briguei pra ler o Senhor dos Anéis. Eu precisei de 3 vezes pra conseguir começar a história. É que nem o pessoal fala mesmo, a festa e a parte inicial do livro é muito difícil, assim, de você superar. Mas depois que você passa isso, vai rapidinho. Bom, como a gente já meio que mencionou um pouco o Senhor dos Anéis e Silmarillion, o Tolkien, né, a gente falou, ele ofereceu Silmarillion, mas foi recusado. E daí ele começou a escrever O Senhor dos Anéis. Ele puxou o gancho, que era aquele anel que o Bilbo tinha pegado, e usou isso pra criar a história. Só que O Senhor dos Anéis acabou se transformando em algo a mais, vamos dizer assim. O Hobbit, ele era infantil, é uma boa história, mas O Senhor dos Anéis, ele se tornou mais uma obra mais profunda. O Tolkien, ok, os caras recusaram meu Silmarillion, beleza, mas eu vou colocar todos os elementos que eu tinha criado ali dentro. Então ele uniu a história do Hobbit com o que ele já tinha criado de pano de fundo, que era toda a história que tinha no Silmarillion, todas essas partes mais grandiosas mesmo, de história, de contexto, das eras, de Mordor, do Morgoth. Ele, então, usou tudo isso no Senhor dos Anéis, que ficou uma história, assim, um épico, uma coisa que hoje ainda continua sendo a história mais famosa do Tolkien. São os 3 livros, as obras principais deles, de maior destaque, que conquistou milhares e milhares de fãs pelo mundo, né? Não tem muito o que comentar. E outra, né? O, tipo, queira ou não, o anel, ele é muito importante na história do... em toda a história do Hobbit, mas, assim, não era o foco do livro. E ele pegou esse anel, que não era o foco do livro do Hobbit, e transformou no foco de uma história, sim, porra, sim, épica, velho. Segundo aqui o nosso amigo Sage, né, e a sua coluna, é a arma de Chekhov, né, e o Red Herring, né, que ele escreveu e tal. Deu muito certo, velho. Bom, o Tolkien, só pra vocês terem uma noção, ele levou 12 anos pra escrever Senhor dos Anéis. E ele ainda teve alguns atritos com a editora dele, e tentou por um tempo publicar numa outra editora, mas outra editora... queria mudar um monte de coisa, queria avacalhar com a história, vamos dizer assim. E ele voltou pra editora atual, lançou a obra, que na verdade é um livro único, mas dividido em 3 partes. Sabe os editores, né? Porque facilita muito a leitura. Eu já li a edição completa e é horrível de ler os 3 na mesma edição. Dividiu em 3 partes, né? Que é a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E essas 3 partes foram lançadas entre 54 e 55. Só pra frisar esse sucesso, né? Senhor dos Anéis, ele foi a obra definitiva, assim, do Tolkien. A gente pode falar com clareza isso, né? E foi um grande sucesso, assim, praticamente no mundo todo. Nos Estados Unidos, né? O sucesso acabou crescendo tanto que gerou até uma disputa judicial. Uma editora americana lançou uma versão pirata do livro do Senhor dos Anéis. Onde a gente vê pirataria em livro, galera. Pra você ver... O quão absurdo foi isso, né? Uma coisa interessante também é que o livro, né, ele é muito lido entre quem defendia a contracultura e os hippies, né? Então, juntou tudo, cara. Um bom momento, eu acho, uma boa... que os hippies achavam que aquelas ervas dos hobbits era algo meio... Não, e talvez... eles usavam, né? O nego viajava, o hippie viajava lá depois da parada e ia pra Ilúvatar lá. Mas o legal dessa disputa judicial, assim, de falar, é... Esse livro pirata que lançaram lá nos Estados Unidos, ele foi muito importante pra divulgação do Senhor dos Anéis em vários sentidos. Primeiro, que eles lançaram versões de bolso que eram mais baratas, e daí muita gente acabou comprando, e depois, com a própria disputa judicial, acabou tendo, tipo, uma grande publicidade. Isso ajudou a divulgar muito o livro. Sim. Então, ele realmente começou a ser mais conhecido. Isso é interessante, né? Não tem jeito, né, meu? A polêmica sempre faz um marco. O barraco, né? O Tolkien ainda publicou diversas obras acadêmicas, né, e livros infantis, e como, por exemplo, aí o Mestre Gil-Ram, a gente tem as Aventuras de Tom Bombadil, que eu nunca li, eu deveria ler agora, depois da minha apresentação. Na verdade, se eu não me engano, as Aventuras de Tom Bombadil são só poemas. Ah, sim. Se eu tiver errado, manda e-mail pro Rods, por favor. Então eu não vou conseguir ler, porque sempre que tinha música no Senhor dos Anéis, eu pulava. Se o livro inteiro eu for também. Pulando, música, eu vou pular inteiro o livro. Só tem uma música, um poema que foi o Bilbo que escreveu que eu curtia, que era assim: sentado a pé do fogo eu penso em tudo que já vi, flores do prado e borboletas, verões que já vivi. Enfim, eu não vou ler inteiro, porque eu acho que o pessoal vai pausar o podcast, não vai mais vai pular, escutar, né? Vai pular essa parte. Mas era um poema muito bonito que eu gostava muito do Senhor dos Anéis. Eu não lembro de nenhum, quer dizer que eu não sei se eu não gostei ou se eu não dei atenção devido. Você pulou todos, né? Não, eu li alguns, mas não nenhum me marcou. Eu acho que assim, ó, eu já li Senhor dos Anéis umas 3, 4 vezes. A primeira vez que eu li com 12 anos, eu acho que eu era muito corajosa com 12 anos, eu li todos os poemas sem exceção. É a Beowulf. Quando eu reli, eu pulei todos. Nas vísceras do poema, eu reli e li, e eu sei que de lá nada aprendi, sei lá, é o Beowulf. Tá bom, chega de vísceras. Eu só sei de vísceras, eu nem sei se Beowulf tem vísceras, eu acho que tem, velho, eu lembro. It's like in the great stories, Mr. Frodo. The ones that really mattered. Full of darkness and danger they were. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? Depois da morte do Tolkien, né, o filho caçula dele, o Christopher Tolkien, não, Christopher fucking Tolkien, ele passou a cuidar de todo o material literário, né, do pai dele, né. Então, com a edição do Christopher, né, várias obras póstumas importantes foram publicadas. Dentre elas aqui, a gente pode pegar o Silmarillion, Contos Inacabados também, a História da Terra-média, o Filhos de Urim, que saiu faz pouco tempo, né. Muito bom, gente, recomendo. E diversos outros, assim, né. E ao todo, né, o Tolkien, ele tem mais de 30 obras publicadas, relacionadas ou não com a Terra-média, assim. Então é muita coisa mesmo. Ele, na verdade, foi muito produtivo em vida. Além do dicionário, muita... o cara tem um dicionário. Além do dicionário, né? Já não bastasse o cara fazer um dicionário. Mas ele foi muito produtivo, ele tem muitas obras acadêmicas, ele já fez estudo e tradução do Beowulf, por exemplo. Olha. Ele lançou várias obras acadêmicas, livros infantis e outras histórias também relacionadas à Terra-média, porque nem tudo também é relacionado à Terra-média. Um exemplo é aquele Roveredan, que eu nunca li, mas que é uma história infantil que ele se baseou no... Acho que, se eu não me engano, o filho dele estragou, quebrou, sei lá, fez o que, perdeu um cachorro na praia, um cachorro de brinquedo, e ele escreveu a história. Quer dizer, o cara escreveu a história sobre qualquer coisa, né? Um bonequinho que ele viu na privada, o cachorro de brinquedo que sumiu, enfim. E o Rods, mudou o nome do Tolkien, né? Não é J.R.R. Tolkien, é J.R.R. F. Tolkien. F. Tolkien. 3 days of night's pursuit. No food, no rest, no sign of our quarry, but what bare rock can tell. Come, Gimli! We're gaining on them! I'm wasted on cross-country! We dwarves are natural sprinters! Very dangerous over short distances! Bom, acho que a gente faz um resumo geral, assim, né, da história literária do Tolkien, mas acho que vamos falar um pouquinho das três principais obras do Tolkien, né, que são os marcos na literatura. O Tolkien, na verdade, ele é considerado o pai da literatura de fantasia. Sim. Né? Teve outros autores de fantasia, até conterrâneos a ele, mas nenhum de tanta importância quanto Tolkien, né? Então, ele é realmente considerado o pai da literatura de fantasia no mundo. Mas, lembrando que a gente não vai se alongar muito nessas três principais obras, porque a gente tem muito o que falar ainda também do Tolkien. E a primeira delas é o fucking Hobbit. Tudo fucking agora. Bilbo, allow me to introduce Fili, Kili, Oin, Loin, Dwalin, Balin, Biffa, Bofa, Womba, Dori, Nori, Ori, and the leader of our company, Thorin Oakenshield. O Hobbit conta a história de Bilbo Bolseiro, um hobbit que foi recrutado por 13 anões. E o Gandalf, e um mago muito louco. O mago nas dorgas das ervas dos hobbits, né? E o mago que tava dando um passeio pro condado atrás de ervas do hobbit. Eu tenho um amigo que ele fala que o hobbit foi onde a gente vê o Gandalf adolescente mesmo. Porque mesmo com o barba, ele é muito maluco, velho, no hobbit. Com certeza. E o Bilbo sai em uma aventura com esses 13 anões com o objetivo de recuperar o tesouro dos anões que foi surrupiado pelo grande dragão Smaug. Smaug vermelho de olhos azuis. É. E crosta de ouro. É, curiosidade aí, né, que a gente tem o Gollum também, a primeira aparição dele. Aparição do Gollum e do anel, né? Ah, sim, é. Que era o precioso do Que não é do Landum, o anel. Uma curiosidade é que quando o Tolkien, ele lançou O Senhor dos Anéis, ele fez uma pequena modificação no Hobbit, na parte justamente quando o Bilbo conhece o Gollum. Porque na primeira versão, o Gollum era mais tipo um monstrinho, vamos dizer assim. E depois ele transformou o Gollum no que ele se tornou, né? É, que é um Hobbit naquela... regaço, que, na verdade, né? O Gollum, há suspeitas de que ele era uma vertente de Hobbits também. E que, justamente por causa da influência do Anel, ele acabou tendo uma vida muito longa, muito extensa. E ficou daquele jeito estranho, muito, né? Desgastada, né? Mas é uma história legal, divertida, assim. É muito, muito divertida. Eu, particularmente, gosto... Assim, vamos lá. O que me dá mais prazer de leitura é o Hobbit. É uma história divertida de se ler. É engraçado, é mais leve. É uma leitura mais tranquila se a gente compara com O Senhor dos Anéis, por exemplo. Sim. Realmente, chega até a ser engraçado os anões se fodendo toda hora. Então, eles são os anões bobões. E não são seres, assim, imponentes, né? Você vê, pô, tem um hobbit, um cara que não tem nem força, assim, tem metade do tamanho de um humano. Você vê os anões, né, que tem a sua maestria, mas também não são criaturas imponentes. E o único que talvez daria um grande auxílio pra eles, que é o Gandalf, o mago fodão. Se ele não tivesse drogado. Fumando, né? E sumindo, pra todo lugar. Mas o Hobbit é uma história, assim, legal mesmo. Se você quer começar pelo Tolkien verso, é óbvio, a sugestão número um, vai pelo Hobbit. E o seu caminho vai ser mais ameno, né? Você vai se sentir mais tranquilo. Isso. Não faça que nem eu. Não leio O Senhor dos Anéis com 12 anos. Vai fazer que nem um amigo meu. Vai começar pelo Silmarillion, né? Nossa. O cara tá afetado até hoje, né? Mas pulando aí então, a segunda obra aqui importantíssima do Tolkien, né, e a maior também, falemos de O Senhor dos Anéis também, né? É, pra quem não sabe, né, a gente tem aqui o Frodo Bolseiro, né, sobrinho do Bilbo Bolseiro, né, do Hobbit. Ele dá continuidade ao que surgiu no Hobbit, né, que é um anel e tal. A gente tem essa saga do anel, né, a gente tem a jornada, a sociedade do anel, né, a gente tem a apresentação... Quatro hobbits nesse, gente, quatro sim, hobbits. Sim, a gente tem quatro hobbits na equipe, a gente tem a expansão desse universo do Tolkien, né, de tudo que ele queria demonstrar. A gente tem, meu, são diversos momentos, assim, isolados, que são muito ricos, assim, pra obra, né. A gente tem as Minas Tirith, a gente tem a cidade da Árvore Branca. Mordor. Tem Rohan. É, tem Mordor. Eu não sei. Gente, se eu falar nomes errados, por favor, me perdoem, eu sou péssima nessas coisas. Eu não falo elfo. Ah, eu não falo elfo. Eu não sei como é que é o nome do... Eu falo Gimli, mas eu não sei se fala Gimli. É Gimli. Enfim, eu sempre falo Gimli. Enfim, o Gimli sozinho dá uma surra nos 13 anões que participaram do Hobbit. Ah, sim, justo. O Gimli é um anão parrudo mesmo. Né? Parrudo. Parrudo. Tem anões e anões parrudos. Embora o Thorin, ele chega a ser um anão parrudo, mas não tanto. Thorin, escudo de carvalho. Mas a gente vê a história aí do coisa. A gente vê muita coisa interessante, muito conceito interessante do Senhor dos Anéis. A gente falou nossa aqui porque a Fer releu várias vezes o Senhor dos Anéis, mas eu acho importante principalmente pra quem gosta mesmo da obra, e ler sim pra aproveitar melhor os conceitos, porque quando você já vai, você já lê algo sabendo o que vai acontecer, você tem mais tempo pra reparar os detalhes, ou reparar mensagens, né, que Tolkien gosta de deixar nas obras, fica mais claro. Até. Uma frase excelente do Senhor dos Anéis, acho que provavelmente eu peguei não na primeira vez que eu li, mas na segunda vez que eu li, eu guardei pra mim, que é: muitos que vivem merecem morrer, outros que morrem deveriam viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido em querer condenar à morte, temendo por sua própria segurança, né? Porque nem os sábios, eles conseguem ver os dois lados. Cara, eu acho essa frase sensacional, muito, assim. Muito boa, assim. Eles são conceitos, assim, né? Eles são muita coisa, assim, legal. O próprio conceito de Sauron, eu acho interessante. Do Anel, Mordor, que é uma cidade gasta, né? É corrompida. Não, a questão dos hobbits, né? Porque tu vê, tu tem tantos heróis, mas, na verdade, quem salvou a Terra-média foi uma figura fraca, entre aspas. Isso, porque pra gente, nem os homens se parecem tão humanos assim quanto nós humanos reais. Até os homens, eles são dignos de grandeza, né? Enfrentam diversidades com mais coragem, né? Não, aí no caso a gente vê um hobbit, né? Com medo, frágil. Isso é uma obra legal, galera. É um ser frágil, fraco, tipo, pequeno e acomodado, né? Que isso. É a natureza dos hobbits. Mas vale a pena sim, galera. Depois de lerem um hobbit, pode partir pro Senhor dos Anéis. A gente deixa avisado só com cuidado com os cenários, porque o Tolkien detalha bastante, né? É, na verdade, essa é uma crítica, assim. Eu vejo que tem muita gente que diz que não gosta do Senhor dos Anéis. Eu, por exemplo, como eu falei, pô, eu li com 12 anos. Na minha turma tinha eu e uma outra menina que a gente gostava muito de ler. Ela lia, assim, quase a mesma coisa que eu leio, sabe? Ela não conseguiu ler O Senhor dos Anéis. E eu entendo quem não consegue ler O Senhor dos Anéis, quem não gosta do Senhor dos Anéis, porque não é uma leitura fácil e não é uma leitura pra qualquer um. Tu tem que ter muita paciência, porque o Tolkien, assim, O Senhor dos Anéis, eu admito, às vezes é chato, cara. É chato. Sim, sim. Ele é muito descritivo. Eu não me importo tanto com isso, mas às vezes se tornava cansativo. Ele tinha muita descrição. Às vezes tu passava 3-4 páginas e ele tava falando da mesma coisa ainda, sabe? Então, é cansativo, O Senhor dos Anéis. Mas sabe o que que eu vejo? Imagina como é que foi a trajetória do Frodo. A dificuldade toda que ele teve pra sair do condado, né? Sair do conforto do lar dele e começar a jornada até chegar em Mordor. Foi cansativo, foi exaustivo, mas depois que terminou, ele olha pra trás e viu que valeu a pena. Então, é esse sentimento que eu tenho quando eu leio O Senhor dos Anéis. Foi extremamente cansativo, foi complicado. Às vezes eu pensei em desistir, mas quando eu terminei, eu senti que eu tinha lido algo grande, sabe? Que eu tinha visto algo magnífico. Sim, algo. É uma leitura, assim, que marca a tua vida mesmo. Assim, muda muita coisa, assim, depois que você chega no final, assim. Vale a pena, sim, viu, pessoal? É uma viagem mesmo. A média, que nem todo mundo fala, é. E se você não tiver, você achar que não tem coragem pra encarar o livro e não conhece, assista os filmes também. É. Se bem que tem gente que também acha os filmes chatos, hein, porque eles são muito longos. Se você não tiver coragem, sei lá, leu o livro de Cota de Malha, que nem o Tolkien, não sei. Faz o seu aí, pra dar um jeito. When Isildur took the ring, I was there the day the strength of men failed. Isildur, hurry! Follow me! I led Isildur into the heart of Mount Doom, where the ring was forged, the one place it could be destroyed. Cast it into the fire! Destroy it! No. Isildur! It should have ended that day, but evil was allowed to. Agora eu vou falar de uma outra obra que também é muito importante e que o Tolkien, ele sempre considerou como a principal obra dele, que é o Silmarillion, né? Ele considerava a principal obra dele porque foi onde ele construiu uma mitologia. Um universo, né? Ah, ele, sim. Ele construiu um universo que começou desde um deus que criou... assim, a gente pode até... que nem a gente falou, o Tolkien, ele era muito católico, e a gente pode até entender isso um pouco como uma formação católica, quase. Porque ele criou um deus que tinha seus anjos. A gente pode até comparar o Melkor, ou Morgoth, que era o principal inimigo, né, dos Valar, que era a principal classe... que vinha logo abaixo de Lúvatar. O Melkor fazia parte dos Valar até que ele se corrompeu e virou o principal inimigo. Quer dizer, a gente pode comparar isso com o Lúcifer, que deixou de ser um dos arcanjos e caiu pro inferno, né? Então, são alegorias sutis, mas que o Tolkien, ele colocou ali presente, né? Silmarillion, a gente vê toda a criação de Arda, o surgimento dos primeiros elfos, dos primeiros homens, como que os anões surgiram. Da onde isso é? Os anões vêm de uma forja, né? Sim. Na verdade, um dos Valar, ele estava ansioso, porque ele era, enfim, ele queria logo que os primogênitos, né, que eram os elfos, nascessem, e ele criou os anões, só que, na verdade, Lúvatar não queria, né, que ele criasse os anões, porque quem tinha que nascer primeiro eram os elfos. Só que ele sentiu pena daquelas criaturas e deixou elas viverem com a condição de que elas só despertariam depois que os elfos nascessem, né? Então, o que é legal é que a gente vê toda a construção dos elfos, da Terra. Ele realmente cria uma história para aquela terra, para Arda, né? Então, ele dá toda uma mitologia, eras, guerras, senhores, conflitos, mudanças. Então, ele criou realmente aquela base para a linguística dele funcionar. Eu acho impressionante. Sendo sincera, eu não conheço nenhum autor de fantasia que tenha feito o que ele fez. Sim. Que tenha sido tão rico na criação de um universo isso, próprio. Assim, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, a gente vê a aventura, mas no Silmarillion ele dá consistência a tudo aquilo, ele dá base pra esse mundo dele, ele cria... É completo, né? É um cara que realmente gostava do que faz, gosta da criação dele e tem um carinho, assim, absurdo, né? Com o que ele fez. Eu, particularmente, uma das histórias que eu mais gosto é da queda de Gondolin, né? Que é aquela cidade que ficava escondida no meio das montanhas. A história dos filhos de Úrin, que hoje... Foi lançado uma extensão, né, dessa parte que tem dentro do Silmarillion, mas é mais um resumo. E eles lançaram uma obra mais completa. Cara, eu sinceramente, o Silmarillion, ele criou quase como se fosse uma, sei lá, uma Bíblia, por exemplo. No sentido de que a Bíblia, ela tem muitos contos, né, da humanidade, de criação, sim, da Gênesis, coisas assim, né. Então... Eu sou apaixonada pelo Silmarillion. E eu tenho muita vontade de ler. Leia. É um dos livros que eu tenho muita vontade de ler. É que eu coloquei a minha meta errada, né? Eu coloquei como meta ler o Silmarillion depois de ler O Senhor dos Anéis. Tá muito errado isso. Agora, não sei porque, eu lembrei do cabeça agora. O bebê que ele criou agora, o Legolas chorou, né? Ler o Silmarillion, eu acho que vale a pena, mas você tem que ir preparado também, né? Assim, eu acho que das obras, assim, é a mais bonita, assim. Eu acho que aí você tem mensagens pra gente absorver. E acho que é a mais sensacional, né? Onde a gente vê que o Tolkien, ele realmente era um gênio, porque ele criou realmente... Cara, a história do Silmarillion se passa em sei lá quantos séculos e milênios. Tipo, é uma história completa, com formação de civilizações, com construção histórica. Cara, é sensacional, assim, eu sou apaixonada pelo Silmarillion, de verdade. E menção ao Rosa pra Dri, né? Menção ao Rosa, porque ela também acho que gosta muito do Silmarillion e ela não está mais entre a gente. Aliás, a gente, no Silmarillion que a gente entende esse conceito de por que que os elfos, eles estão sempre indo embora, né? Por que que no Senhor dos Anéis a gente sempre vê os elfos, eles estão indo embora, eles estão indo pro mar, pegando barcos e indo pro oeste. Tipo, se tu só lê o Senhor dos Anéis, isso fica muito vago, mas quando tu lê o Silmarillion, tu entende que na verdade, eles estão voltando pra Valinor, né? Que a era deles ali naquele mundo já que tá acabando. Então isso é bem interessante. Ah, tem uma coisa que eu vi, o Tolkien nunca deixou exatamente definido, mas o que que ele diz? O universo de Senhor dos Anéis, de Arda, ele se passa num planeta Terra... só que no planeta Terra, tipo, um pouco primitivo. Isso, bem... É como... Eles não calculam exatamente, mas ele diz que... É como se essa história se passasse uns 6 mil anos antes da nossa história atual. Isso, então, que é legal, assim, né? Porque é bem... Dá mais embasamento, né? Porque você até entende, ó, então quer dizer que hoje o mundo moderno existe porque os elfos foram embora. Eu já vi isso até em outras obras e provavelmente foi o Tolkien aí que influenciou toda essa galerinha. Não, o Tolkien, ele influenciou muitos escritores de fantasia, muito. Aliás, eu acho que toda essa geração de escritores de fantasia todos que esse, veio depois todos dele... esses garotos, né? Martinho, o Cornel, garotinhos, não, né? A própria J.K. Rowling, todos esses caras aí, o Martin Luther... Martin Luther King, nossa, cara, Martin Luther... Até ele? O J.R.R. Martin, às vezes as pessoas até acham que... Hoje eles comparam ele com um novo Tolkien, né? Embora sejam formas de narrativas bem diferentes, O Martin, eu acho que desses caras todos que surgiram, é o que mais se aproxima com o Tolkien, embora de formas diferentes sejam as literaturas de fantasias dele. Sim, mas são esses três, são esses os três pilares, né, da obra do Tolkien, né? Lembrando que Senhor dos Anéis é um pilar com três pilares, porque ele é dividido em três também. E vale a pena, assim, galera. Eu acho que se você quer pegar pelo menos o básico do Tolkien verso, lê essas obras. Sempre tem alguma promoçãozinha, assim, com esses cinco livros ali. Cara, eu acho que eu paguei R$29,90 pelo cinco. Isso, eu paguei bem barato também, assim. Na verdade, eu tenho duas edições. Eu tenho uma edição aqui mega grande, que eu não sei o nome, que eu comprei no sebo de um colégio alemão. Logo. Eu não lembro agora. E aí depois eu comprei a versão mais curta e tal. Vale a pena, assim, pessoal. Vocês vão começar, é uma boa leitura, assim. Eu não gosto de comparar livros, assim, mas vale muito mais a pena do que muita coisa que tá saindo hoje, sim. A gente, na verdade, só mencionou esses três, né? Que são, bem ou mal, as obras de mais destaque do Tolkien, mas se tu procurar, existe muito material que fala sobre a Terra-média e outros livros. O próprio Contos Inacabados, que é o Contos Inacabados, eu tentei começar a ler diversas vezes e eu nunca consegui. Eu acho que é justamente porque os contos são inacabados e isso me irritava. É chato, né? Eu fico muito, muito triste. Você pega uma história que você cria um vínculo com ela e não tem fim. Exato. Embora, tipo, tudo era mais ou menos quase repetições ou complementos do que o Tolkien já tinha escrito no Silmarillion. Mas, enfim, essas obras, eu acho que elas influenciaram muito a própria geração nossa, o mundo. Quem joga RPG pode ter certeza que tu foi influenciado pelo Tolkien. Muito de música, de rock. É, bom. Criou o dicionário e o D20. Quer mais que isso, gente? Give me your name, Horsemaster, and I shall give you mine. I would cut off your head, dwarf, if it stood but a little higher from the ground. I would die before your stroke fell. Bom, agora a gente vai falar de algumas curiosidades, assim, tanto da vida pessoal do Tolkien, quanto das obras dele, né? Algo só pra gente entender um pouquinho mais desse universo, algumas coisinhas divertidas até. Abrindo aqui as curiosidades, né, o Tolkien, ele sempre foi atencioso com os fãs, né? Porém, as constantes ligações de americanos, né, que não se preocupavam com o fuso horário dele, fizeram com que ele se mudasse pra uma cidade do interior e trocasse o número do telefone dele, né? Pra você ver, Tipo, os caras não estavam nem aí, que, tipo, eles ligavam de manhã e pra lá era já madrugada. E ficavam ligando. Pô, tadinho do Tolkien. Agora, essa eu quero falar, porque esse aumentou o meu respeito com o Tolkien, assim, ó. Uhum. No infinito. Na época lá, que quando o Tolkien lançou o Hobbit, muitos alemães, eles se empolgaram com as histórias, porque, enfim, ele falava muito de cultura nórdica e tal. E eles até entraram em contato, os líderes nazistas, pra perguntar pro Tolkien, antes de fazer uma tradução, se ele não tinha nenhum antepassado judeu. O Tolkien, ele ficou extremamente indignado a ponto de não querer permitir que fosse traduzido pro alemão as obras dele. E ele simplesmente respondeu que ele se sentia muito, muita pena de não ter nenhum antepassado judeu, pois considerava aquele povo brilhante. Cara, toma essa, nazismo. Quase mandou o Hitler, vai tomar no cu, Hitler, se fode, né? Taquei uma bala no seu bago aí. Então é. lembra aquele dia, Hitler? Não, tô brincando. Isso particularmente aumentou muito o meu respeito por ele, né? Ah, não, com certeza, é um cara de... Mas o quê? A bala no bago? A resposta que ele deu pros nazistas. Eu tinha lido lá, o Tolkien e o Hitler, eles nunca lutaram no campo de batalha, felizmente. Não foi ele. Uma coisa interessante também, o Tolkien e o C.S. Lewis, a gente comentou, eles eram grandes amigos, e foi o Tolkien que influenciou o Lewis a voltar pro cristianismo, né? Só que com o tempo isso acabou afastando os dois, né? Já que o Tolkien, ele era católico e o Lewis é anglicano, né? E outra coisa interessante aí é que o Tolkien não gostava das Crônicas de Nárnia, pois ele achava a obra alegórica demais e infantil e mal concebida, assim. Então imagina a Bia, cara inglês, né, meu? Tolkien criticou muito as Crônicas de Nárnia. Embora, assim, as Crônicas de Nárnia, elas realmente são muito alegóricas, o Lewis, ele realmente não tinha nenhum tipo de preocupação em mostrar que ele, ó, gente, eu sou cristão, gente, isso, toma essa, não... Leão Jesus, Não, Jesus. Tô brincando. Mas eu particularmente gosto, assim, das Crônicas de Nárnia. Só que é aquilo, a gente tem que entender o contexto. Crônicas de Nárnia é puramente infantil. Sim, sim. Mesmo se tu compara as Crônicas de Nárnia com o Hobbit, ele é mais profundo que as Crônicas de Nárnia, eu acho. Uma coisa, né? Que uma vez eu tava numa palestra e um cara falou, que até hoje eu lembro, é que o Tolkien, ele brigava também muito com Lewis por causa do universo de fantasia que eles tinham. O Tolkien, até pelo estudo, pelo purismo dele, ele focava muito no universo conciso. Então, se ele tá fazendo esse mundo de fantasias com elfos e anões, ele não pode misturar outras mitologias que não sejam as nórdicas ou essas mitologias assim, mais europeias. O Lewis não, o Lewis é uma salada só. Tanto que você vê, sei lá, um leão, um grifo e um bode e uma bruxa, sabe? Então é... é muita mistura, assim, de coisa assim. Fica, assim, a título de curiosidade aí pra vocês também. Tinha o Jesus Negão, agora tem o Jesus Leão. Jesus Leão. Pô, desculpa, mas eu não consegui. Tem uma outra questão que na relação entre o Tolkien e o Lewis, é que o Tolkien, bom, ele era, a gente falou, né, ele era uma pessoa muito apaixonada pela esposa, foi o tipo de homem de uma mulher só, né? É. E já o Lewis, ele tinha casos, assim, meio imorais com uma americana, né? Então isso também afastou um pouco os dois, apesar de que, embora eles tenham tido um momento da vida deles que eles se afastaram, no final da vida eles acabaram se reconciliando, assim, reatando um pouco a amizade, embora não que nem antigamente. Mais uma tida curiosidade aqui é que no Natal o Tolkien, ele sempre escrevia carta pros filhos e assinava como Papai Noel, cara. Maneiro aí, maneiro. Não, o Tolkien, ele escrevia livros pros filhos, mandava cartinhas como Papai Noel. Ó, um pai desses já seria legal. Agora um pai que era professor e que botava cota de malha pra dar aula, cara, ele era sensacional. Depois desse cast, o Tolkien é o cara mais maneiro do universo. Escritor. Exatamente. Escritor. J.R.R. fucking Tolkien daqui mesmo. Daqui a pouco a gente descobre que ele surfava numa prancha viking também. Né? Que estão as coisas aí. Bom, o Tom Bombadil, acho que a gente já falou, mas ele encontrou, por alguma razão desconhecida, um boneco do filho no vaso sanitário. Daí ele acabou criando o personagem Tom Bombadil. Só que até hoje eu não consigo entender por que que ele enfiou o Tom Bombadil no Senhor dos Anéis. Não, isso, tá muito estranho. É pra ser maluco, né? Ele é maluco. E aí, complementando aí a curiosidade, irônico, né, que nas aventuras, né, o Tom Bombadil, ele conhece e vive com a Fruta d'Ouro, né, que é uma ninfa das águas e filha do rio, né, então, tudo bem, faltou falar que é água sanitária, mas deixa pra lá. Né? O Tolkien, quando achou o boneco, em vez de dar bronca no filho, deu dois tapas na cabeça. Boa, garoto, boa. Então, boa, garoto, exato. Outra coisa maneira, que se não a mais legal, assim, que muitas músicas, né, se inspiraram nas obras do Tolkien. E óbvio, né, porque a obra abrange muita coisa. São eles aí, a gente tem o Jethro Tull, o Ciri Tjungle, o Running Wild. Pô, Ciri Tjungle já é uma referência muito direta no nome da banda, né? É, então. Running Wild, Led Zeppelin, pra quem não sabia que eles também tinham influência. Blind Guardian, que é praticamente um filho das obras do Tolkien. Blind Guardian é praticamente todas as músicas quase. É Rush, inspirado, né, em Senhor dos Anéis. E Marillion, né? Que a gente também não precisa falar que Marillion veio de Silmarillion, que tá meio óbvio. Então, uau! Tolkien, hoje, ele é considerado o pai da literatura fantástica, né? A fantasia em geral. E também a figura mais importante desse gênero. Tendo influenciado vários outros autores, né? A gente já citou, né? O próprio G.R.R. Martin, que bonito falar assim, né? O G.R.R. Martin, né? Ele influenciou muito. O Christopher Pauline de Eragon. Cara, o Eragon é quase uma cópia de Senhor dos Anéis, é bizarro. Também teve muita influência do Tolkien, né, na maioria dos jogos de RPG que existem hoje. É, principalmente o D&D, né? Que mesmo negando e tal, tem. É porque o Tolkien pegou uma mitologia, né, que já existia e transportou pra era moderna, né? Porque até então... Na verdade, no caso da RPG, a gente nem pode falar que foi uma influência do Tolkien, porque pode ser também que ele tenha bebido da mesma fonte que o Tolkien. Não. com certeza. Mas o Halfin deixa muito, muito na cara que é o Bilbo. Não, pô, é que na verdade tem uma questão seguinte. Esse tipo de história, ele já existia. Só que entre o século XIX e XX, as pessoas começaram a deixar de lado literatura de fantasia. Eles estavam muito focados em coisas realistas. Então, não era algo que tinha espaço na sociedade. A gente pode dizer que o Tolkien foi responsável por resgatar esse tipo de literatura e jogar na nossa era moderna, isso, vamos dizer isso, assim. É legal. Tanto que ele fez isso com Beowulf, né? Que Beowulf são mitos antigos, nórdicos, que ele transcreveu, ele fez um estudo e tal. Acho que deve ter até livro. Se você colocar Beowulf e Tolkien, deve ter alguma coisa. Sim, o Tolkien ele escreveu um livro falando sobre Beowulf. Aí, ó. E pra nossa felicidade, a Adri voltou! Das terras longínquas, ela voltou pra trazer mensagens novas e atualizações. Eu precisei sair pra destruir um artefatozinho meio esquisito, mas desculpa, coisas normais. Tu foi até Mordor, né? Curtinho, roda ali. Foi comprar pão gordo. Ai, caralho. It's true you don't see many dwarf women. And in fact, they are so alike in voice and appearance that they're often mistaken for dwarf men. It's the beards. And this in turn has given rise to the belief that there are no dwarf women. And that dwarfs just spring out of holes in the ground. Which is, of course, ridiculous. all right, nobody panic. Em 1997, só pra gente situar um pouquinho, O Senhor dos Anéis, ele foi escolhido como livro do século, por americanos e europeus. Aliás, é legal porque, por exemplo, nas escolas de língua inglesa, enquanto a gente tá aqui tendo que ler Iracema, eles leem Tolkien, cara. É injusto, né? E Beowulf também. Deve ter... E Beowulf, exatamente. Foi nesse cast, gente, obrigado a fazer o cast de Beowulf. Eu vou pesquisar Beowulf. Tudo de Beowulf. Eu vou ler todo... Bom, gente, então agora vamos falar um pouquinho, assim, sobre a produção dos filmes, né? Sobre como foi esse projeto e coisas assim. Dri, agora tu que não falou, agora você fala. Pode falar tudo. Termina, o resto do podcast vai ser você. Dá um show. Calma, gente. Tô brincando. Os filmes foram todos... Foi uma inovação porque todos eles foram filmados simultaneamente num período de 18 meses. As gravações foram feitas na Nova Zelândia, diversas locações foram feitas lá e os direitos dele foram vendidos por apenas 10 mil dólares. E... What the fuck, Tolkien? Como assim? Tu vendeu só por 10 então, mil eu acho dólares? Aquela coisa, pega isso e tira daqui e foda-se, pra não encherem Pode o saco. Pode encher meu saco, né? E... É que tinha muita gente incomodando ele realmente pra fazer Porque, assim, as adaptações. A princípio, vale os direitos isso. tinham sido comprados pela Miramax, que ia fazer dois filmes, mas a New Line conseguiu fazer uma... Deu um golpe de mestre, por assim dizer, comprando os direitos da Miramax, com a condição de colocar alguns produtores desse estúdio pra na produção do filme também. E foram usados, assim, pra ter uma noção da grandiosidade dos filmes, do que foi produzido neles, só alguns números que foram usados. 1.600 pares de pés postiços pros hobbits, 300 perucas, 200 máscaras, 900 armaduras, quase 50 mil acessórios entre machados, espadas, escudos. E sem falar das pessoas que foram contratadas pra fazer as armaduras, fazer os bordados, fazer as pinturas, os cenários, as perucas. Sem contabilizar ainda galinhas e cavalos. Não, e assim, a quantidade de pessoas que foi mobilizada foi incrível, porque não queriam que o excesso de efeitos especiais deixasse ele, principalmente as batalhas com muitas pessoas, deixasse ela com uma aparência muito artificial. E é isso, você vê que não tem aquela coisa de pano verde. Principalmente nas cenas de batalhas, nas cenas de aglomerações muito grandes. Tri, isso sem falar do Gollum, né? They stole it from us. Sneaky little hobbitses. wicked, frightful, false. Não, o Gollum, eu acho que foi uma das coisas mais fenomenais de... Eu acho que ainda não tem nenhum personagem em animação, em gráfica, que nem não o tem, Gollum, não tem. Cara. Não tem. Porque assim, eles souberam... Primeiro que tem um fator atuação aí. Tem um fator atuação, porque o ator que fez, acho que Tom Selleck, eu esqueci o nome dele. O ator que interpretou o Gollum... Teve que ter um... Foi a partir dele que foi feito a caracterização e a partir da imagem dele que foi feita a versão editada que apareceu no filme. Tanto que, na verdade, durante as cenas, o ator, ele sempre já interagia com o Frodo e com o Sam pra marcar, né? Com o Elijah Wood, o outro cara que eu esqueci o nome. E depois eles regravavam e ele fazia, repetia todas as cenas, só que com aquela roupa especial que marcava todos os movimentos dele, né? Então, cara, o Gollum é sensacional. Sensacional. Tanto que ele foi um marco, assim, até o James Cameron, ele tava esperando, a tecnologia avançar pra ele conseguir fazer o Avatar. E foi no Gollum que ele bateu na perna dele e falou, é isso que eu queria. E, além disso, não só a mobilização de pessoas que teve nesse filme, mas foi criado um estúdio de efeitos especiais, especificamente pra produção dos filmes, pra manter o controle em todas as fases. Além disso, teve a produção de maquetes, de cenários, os jogos de câmeras que foram usados pra dar a ideia de diferença de tamanho entre eles. Eu lembro do que eu li sobre... Não que eu li, do que eu vi de como eles construíram, por exemplo, o Minas Tirith, que era uma maquete gigante que eles filmaram. Até as formas como eles usaram pra fazer, por exemplo, o Frodo parecer menor em relação a todo mundo. Sim, sim. Cara, é sensacional. O Peter Jackson foi genial. É mais legal que assim... E o Peter Jackson... Também fez a sua ponta no filme, que eu, se não me engano, foi em foi em A Sociedade do Anel. Você consegue ver ele no Porém Saltitante, se você vê um cara gorducho comendo uma salsicha, é ele. Ah, não, eu acho que não foi só nisso, se eu não me engano, ele participou de cena de batalha também. Cena de batalha também, só que a cena de batalha foi no Retorno do Rei. Eu não me lembro de qual, mas essa eu lembro porque eu assisti, depois que eu li que ele tinha feito isso, eu fiquei assistindo e pausando a cena até achar ele. Vale lembrar que, eu não vou dizer números exatos, mas o Senhor dos Anéis, ele é recordista de bilheteria, né, principalmente o Retorno do Rei, ele tá entre aqueles seletos grupos de maiores bilheterias do mundo, entre os 10 maiores bilheterias do mundo. Acho que tá na frente só Titanic e Avatar e Ben-Hur mesmo. Não, Ben-Hur não, bateu Ben-Hur. E os números falam por si. E em matéria de adaptação, eu acho que foi uma das melhores adaptações de livros pra filme, sim. Ela foi muito bem feita, ela soube ser muito fiel ao universo de O Senhor dos Anéis, soube trazer a magia de todo aquele universo. Os cenários são maravilhosos, a caracterização Sim, é muito bem feita, a atuação, as atuações são muito boas. Eu não sei o nome do ator que fez o Sam, mas o cara matou a pau. Ele, melhor atuação do filme inteiro pra mim foi dele. Aí não tem como falar isso sem parecer fangirl demais, mas... Sinceramente, foi perfeito. Eu considero perfeito. Bom, tão perfeito foi que ganhou Oscar, que, né? O que ganhou... me deixa triste é que o meu filme favorito, que é o As Duas Torres, foi o que ganhou menos Oscar. As Duas Torres tem a cena de batalha mais épica de todos os filmes que eu já vi na minha vida. E, cara, não tenho o que falar. E uma coisa que a gente tem que falar dos filmes também, que amarrou tudo isso muito bem, foi a trilha sonora. As músicas cantadas, May It Be no primeiro filme, Into the West no terceiro. E a trilha instrumental foram momentos de epicismo, momentos de calma, momentos de romance. As músicas mostrando a interação entre o Aragorn e Arwen, por exemplo. A trilha sonora é um espetáculo à parte. E além dos inúmeros achievements que ele ganhou com a franquia, né? São 17 Oscars, só isso. Isso fala por si só, né? Não, sem contar que o Retorno do Rei, ele ganhou 11, né, no ano que isso, competiu. Então, é impressionante. Acho que, se não me engano, ele se igualou o número de Oscars do Titanic. Acho que, listando aqui, são 4 no primeiro filme, o segundo ganhou 2 e o terceiro ganhou 11. Nossa. E, além do que o Retorno do Rei, ele ganhou o Oscar de o melhor filme, ou seja, pô, não tem mais, né? Levou All Your Base Belong to Us. E mesmo assim, eu acho que quando eu não tive, uma das minhas frustrações, inclusive, foi não ter tido a chance de ver os filmes no cinema. Mas eu também não vi. Eu só não vi o segundo, mas eu acho que o primeiro ainda é inválido, porque eu tinha 11 anos e eu sempre fui muito medrosa. E meu irmão meio que me forçou a ir ver o filme e eu achava que era filme de terror, porque eu não conhecia a história, não sabia nada, porque eu tinha 11 anos. E eu passei acho que metade do filme de olho fechado. Então, tipo, acho que não valeu. Acho que o único que valeu como ida no cinema pra assistir foi o 3. Que daí eu já tinha lido O Senhor dos Anéis, já tava apaixonada e eu fiz questão de ir no cinema, né, mas... São algumas coisas, quando assisti o filme, marcaram muito, que foram a primeira vez que alguns cenários apareceram. Principalmente Valfenda, Lórien, a cena... Nossa, aquela cena de Lórien em que a Galadriel mostra o futuro naquela bacia pro Frodo. Aquela cena inteira, muito bonita. É assustadora. Nossa, Gondor. Os cenários de Gondor são fantásticos. É um filme que tudo visualmente... Memória, muito... Tudo bem trabalhado. Isso, aí, visualmente é muito bonito, uma história muito, muito bem adaptada, trilha sonora boa. Cara, não tem o que falar desse filme. Não tem. Cara, sim. É Senhor dos Anéis. Ponto. É acabou. Fucking Tolkien, como diria o Rod. Sim, uhum. Sim. It's gone. It's done. Yes, Mr. Frodo. It's over now. Bom, acho que agora já falou de várias coisas, mas eu queria uma opinião mais pessoal, assim, sobre a obra, sobre o autor, o que que isso influenciou na própria vida, como que vocês conheceram, essas coisas assim, basiquinhas, sabe? Teve uma época que eu fiquei na dúvida, perguntando pra mim mesmo, será que eu sou nerd? Aí, depois que eu li O Senhor dos Anéis, definitivamente, não teve mais volta, assim, foi o caminho, assim, mas falando de tudo, assim, o Tolkien, a gente... Explicou bastante lá na parte mais na bibliografia, né? Que ele zerou tudo que podia fazer, né? De literatura. Ele teve a vida mais épica de qualquer escritor. E ainda tenho dúvida se ele não pranchava no escudo viking, se não surfava no escudo viking. E, meu, é isso aí, né? O cara, ele definiu a Terra-média, trouxe o Fantástico de novo, de volta pra sociedade moderna aí. E, meu, parabéns, assim. Não tem muito o que falar. Ele já fala, ele já fez, né? Pô, o que eu vou falar dele? Verdade. Sei lá, parabéns. Eu não sei. É muito bom. Bom, o que eu tenho pra falar é que, tipo, o Hobbit é o... Eu posso falar com propriedade, não são muitos livros que eu li, são poucos. Comparado com certas pessoas aqui, né? A maioria, acredita, eu acho que eu fui o que menos lê... Eu sou o que menos lê livro aqui. Mas o Hobbit é o meu livro favorito, cara, até hoje. E, assim, vamos ver, né? Até eu ler Silmarillion, que é uma das minhas metas. E vamos ver se vai continuar sendo. Mas, por enquanto, ele é o livro que eu mais gosto, assim. O livro que mais me agradou. Lembra? Mano, leia Silmarillion de cota de malha. De cota de malha, né? É malha de ferro. E entoando. Mas enfim, o Hobbit, ele chegou a um ponto que eu li 5 horas seguidas, que foi desde a hora que eu saí do serviço, comecei a ler no ônibus e não parei, que foi bem o finalzinho do Hobbit. Poxa, legal. Mas enfim, foi uma experiência muito boa pra mim. Eu, quando eu li os livros depois de ver os filmes, e assim, o que me fascinou desde o começo foi o tamanho do universo que ele criou e se manter fiel àquele universo. Todos os idiomas, todos os povos, gente, aquilo, a riqueza daquilo. E duas coisas também. Pra qualquer pessoa que queira escrever, esse universo que o Tolkien criou é uma inspiração máxima, entendeu? Acho que todas as pessoas que se interessam por escrever fantasia, principalmente não apenas ler, mas tentam escrever, elas bebem muito da fonte do Tolkien. Não que seja sem, que não seja pra fazer referências às mesmas coisas, mas é uma inspiração. É uma coisa que você pensa assim, nossa, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse criar um universo assim, se eu pudesse incluir esse tipo de coisa, é inspirador pra gente. É um desafio, mas é inspirador. E o Silmarillion é o meu livro favorito. Primeiro porque a cena inicial da criação do mundo que o Silmarillion apresenta é espetacular. Eu acho que uma das... Entre todas as mitologias, religiões, inclua o que você quiser aí de criação, a de o Silmarillion é a coisa mais linda do mundo. É muito, muito, muito bonito. Também acho, cara. O conceito dele, da criação do mundo, a questão, sim, da música, sim, né? Foi... Aliás, música, eu tô aqui, adoro música, assim, né? Foi muito emocionante. Baladeiro. E música. Baladeiro. Quer coisa que fale mais diretamente a emoção das pessoas do que música? Foi genial. E depois que eu fiquei sabendo da inspiração que ele teve pro conto de Beren e Lúthien, nossa, é muito lindo, é muito lindo. Cara, eu tô... Não, ele é uma inspiração pra qualquer pessoa que se propõe a escrever. Isso é verdade. Bom, que eu posso falar de tudo. Que eu falei ele, né? Que o meu primeiro contato com o Senhor dos Anéis foi no primeiro filme, que eu tinha medo, achava que era terror. Mas aconteceu que, sei lá, acho que num ano depois, quando eu tinha 12 anos, a gente foi jantar na casa de uns amigos dos meus pais, e eles tinham um filho bem mais velho, que era super nerd. Sem recuperação. Eu gostava muito de Harry Potter, tá? E ele começou a falar de Senhor dos Anéis, e eu gostei do que ele tava falando, e eu nunca associei isso com aquele filme de terror que eu vi, né? Porque pra mim era terror. Aqueles orcs feios, né? Era um filme de terror. Zumbi, né? Vazão de orcs. Daí vamos ler, né? Eu com 12 anos, eu encarei Senhor dos Anéis. Foi difícil, cara. Com 12 anos, ler Senhor dos Anéis foi difícil, mas particularmente eu achei muito prazeroso. A história é de tirar o fôlego, assim, sabe? Sim. Ela é grandiosa, ela é épica. E ela tá sempre te falando de muitos conceitos e valores que são importantes, né, né, Rose? Valores. Sim. Virtudes. Virtudes. Fica a dica pra todo mundo. Fica a dica. Tipo, ela te toca profundamente. Eu não consigo, sinceramente, escolher nenhum dos três. Eu, na verdade, não gosto de dizer, ah, esse aqui é o meu favorito. Eu acho que cada um tem as suas próprias características. O Hobbit, particularmente, é o livro que eu acho mais divertido de se ler. É o livro mais engraçado, é o livro, assim, mais pra, realmente pra te se deixar mais leve, né? O Senhor dos Anéis é aquele épico, é aquela história fantástica, é a grande aventura. E o Silmarillion é fantástico pela criação de um universo mesmo, né? Pela base que ele deu pro mundo. Olha, pode até não gostar de Senhor dos Anéis, pode achar o Tolkien chato, a literatura chata, a forma de escrita chata. Eu não vou discutir isso. É o gosto pessoal, não se discute. Eu acho que... E eu entendo, como eu falei, eu entendo quem acha chato Senhor dos Anéis. Só que tu nunca vai poder negar a importância que o Tolkien tem pra literatura de fantasia. Pra literatura como um todo, eu acho. Porque... É, pra literatura como um todo, mas é principalmente pra literatura de fantasia, né? É, não tem, não, tu não pode negar isso, a influência que ele teve no mundo, assim. Eu até pouco tempo atrás, eu nem sabia o que era nerd, exatamente. Eu nunca me considerei nerd. Eu ainda acho que eu não sou nerd, mas enfim. O Tolkien, ele foi influente pra quem joga RPG, pra música, pra literatura, pro cinema, pra quadrinhos, pra outros livros, cara. O Tolkien, ele é uma figura de extrema importância, ele é uma pessoa genial. My dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. Bom, como eu falei, assim, acho que Senhor dos Anéis e Tolkien é muito recomendado, é muito importante. Sim. E é isso, gente. Eu acho que a gente agora só vai falar um pouquinho das nossas expectativas pro aquele, sabe, aquele filmezinho isso. que a gente comentou que ia ser lançado hoje. Ao contrário de vocês. Por um acaso do destino. Isso. Né? Nós aqui do Projeto X Podcast estamos indo assistir o Hobbit ouvindo o nosso próprio podcast. E não conversando com nós mesmos. Porque a gente vai provavelmente junto. Então eu vou ouvindo eu mesmo e conversando com a galera também, então vai ser estranho, mas divertido. E provavelmente hoje, na data de gravação, a gente vai estar procurando já pra comprar, porque a gente quer pegar um bom lugar no IMAX. É isso, conta o nosso plano. Não, tô brincando. Não, mas o razão de importância só vai sair no dia 14. Bom, vamos lá então, gente. Quais as expectativas pro Hobbit? Acho que só pra gente terminar mesmo, né? Já que a gente, por uma incrível coincidência, tá lançando no dia de estreia, é, né, do Hobbit. É uma coincidência completa, gente. Vocês que não se atrevam a desconfiar desse esse fato, ok? Bom, a minha expectativa tá meio duvidosa, porque o diretor me agrada muito, Peter Jackson, né, que já é responsável pelos três filmes Senhor dos Anéis, e até então deu vários problemas. O diretor inicial ia ser o Guilherme Del Toro, mas devido a vários problemas e o problema de saúde dele, uma úlcera que ele teve, ele não pôde continuar. E ó, Del Toro manja, hein? Exatamente. E chamaram nada mais, nada menos que Peter Jackson, que foi o responsável pelo Senhor dos Anéis, que é a outra obra do Tolkien. Só que assim, agora, o que me deixou na dúvida foi o fato do filme ser dividido em três partes. Isso me deixou com o pé atrás. Isso é o que tá me preocupando também. Na verdade, eu acho que ele vai calar muito a nossa boca, assim, mas eu acho que esse é um questionamento legal, Panda. Isso, inclusive, também é o meu maior receio. Eu acho que da galera em geral, porque realmente não precisava dividir em três partes o Hobbit. Também fiquei bem em dúvida com essa questão da divisão em três partes. É também o que tá me deixando meio receosa. Porque se a gente for ver O Senhor dos Anéis, que é muito maior, foram três filmes, né? E a ideia é que parece que eles só estão divididos em três partes pra ganhar dinheiro. Porém, tem uma questão que eu acho que eles podem tá aumentando um pouco a história, pegando coisas do Silmarillion, que dentro do Hobbit não são tão evidentes, mas que aconteciam simultaneamente. Então eu acho que eles vão, tipo, botar mais conteúdo no Hobbit do que isso. Só aquela história bobinha. Até infantil. Talvez, eu tô chutando aqui que eles vão trabalhar melhor aquela guerra do final, que é muito rápido o final do livro. E o que eles podem trabalhar em paralelo também aquela sumida que o Gandalf dá pra investigar a Terra-média. É, aí que tá. É, o livro em si, a história do livro, ele não tem história pra... na minha opinião, ele não tem história pra três filmes. Por si só. Mas vamos... Por si só. Agora, se você for englobar todo o universo, aí é outra história. Todo o universo que não foi discutido no Senhor dos Anéis, que tá, dá pra ser discutido nesse filme também, aí já dá margem positiva pra minha opinião sobre o filme. Bom, o que eu tô achando particularmente, de tudo que eu andei vendo, eu tô com a expectativa muito alta, apesar dessa dúvida referente aos três filmes, eu tô com a expectativa muito alta, porque, cara, todas as prévias, trailers, foto, parece que tá tudo ficando épico, e o Peter Jackson é o Peter Jackson, eu tenho que confiar no cara, né, então, eu tô muito ansiosa pra ver, e amanhã, se tudo der certo, eu já vou estar vendo, gente. Eu tô com expectativas também, eu tô esperando esse filme, eu acho que vai ser muito bom. Como vocês já disseram, eu tô um pouco apreensiva, não sei se dividir em três filmes seria a melhor ideia, mas eu acho que o que eu vi dos trailers, eles estão mantendo uma fidelidade inacreditável ao que já fizeram antes, em matéria de caracterização, em matéria de história. O elenco que eles escolheram é muito bom. O Martin Freeman é um... Eu sou fã, já acompanhei outros trabalhos, ele é um excelente ator e, tipo... Quando eu soube que ele ia ser o Bilbo, eu pensei assim... Ele é o que faz o Sherlock Holmes, ele faz o, não é? Ele faz o Watson na série. Ele, ah, Watson, desculpa. Ele fez o Arthur Dent em O Guia do Mochileiro das Galáxias. A versão britânica de The Office ele também fez. Eu não lembro qual papel que ele fez, mas ele tava lá. E assim, e ele é um ator muito bom. Então, eu acho que dá pra gente esperar grandes coisas daí, sim. E... alguma coisa me diz que teremos o Tom Bombadil em algum desses filmes. Olha só. Vocês podem esperar pra ver. O Tom Bombadil vai estar em pelo menos um deles. Bom, gente, acho que foi isso. A gente já falou bastante coisa sobre o Tolkien, sobre a vida dele. A gente, que nem eu falei no início, a gente não se aprofundou nas histórias, a gente não se aprofundou no universo. Talvez, se vocês pedirem muito, a gente faça um podcast sobre cada obra específica. Isso. Mas a nossa ideia era realmente mais passar a vida do Tolkien, a obra dele, né? Quem foi o Tolkien? Que ele era realmente um cara genial. Sim. Eu acho que ele tem que ser admirado, respeitado, idolatrado. Sim. Por aí. Cultuado. Tem estátuas dele, cultuado. A gente tem que criar a religião tolkieniana. Provavelmente já existe. Se é que já não existe, deve existir. É. Enfim, a gente, na verdade, quis realmente passar um pouco mais era sobre o Tolkien, mencionar as obras dele, mas não entrar assim a fundo, sim, né? Sim. Então, se vocês sentiram falta de alguma coisa, nos desculpem, a gente também não tem muito tempo, mas... é isso, gente. Vamos pro cinema ver o Hobbit. Vamos lotar o cinema. Uhum. Vamos dar muito dinheiro pro Peter Jackson. Vamos passar Titanic. Vamos passar Avatar. E é isso aí. E fica registrado o cast de Beowulf futuramente. Porque, por que não, porque né? É um negócio. Bom, gente, é isso aí. Até semana que vem. Tchau. Obrigado, tchau. Me desculpe, galera. Pelo sumiço em 70% do cast. Não era a intenção. Beijo pra vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De entrada! Aê! Aê! Caixa de entrada! Como vocês já perceberam, aqui é o Cabeça, e junto comigo aqui hoje quem tá? Eu, Seiji! Finalmente, depois de muito tempo, estou aqui numa caixa de entrada! Ah. Nossa! Oh, fazia muito tempo, hein, Seiji? Fazia muito tempo. Você participou com mods, tipo, no 3, sei lá. Não, no 4 do Golden Boy. Pô, depois de 12 edições, 12. Seiji está de volta. Qual é? Tem gente que nunca gravou ainda um caixa de entrada. Tem, quem que não gravou foi só a Fer, eu acho. Só a Fer. Coitado da Fer. Pobrezinho. Até o Panda gravou. Até a Dri também já gravou. Até a Dri gravou. A Dri que não consegue nem gravar podcast direito, conseguiu gravar. Olha só, Fer, tá feio o negócio pra você. Pois é. Vamos lá, então, como sempre, a gente começando aí pelos nossos parceiros, o Dollars Cast, a Anypody, o Otaku Company, o Legcast, o Ota Crazy Go Go, o Omega Cast, o Mini Clouds e o Level 1 Podcast. Ah, só lembrando que essa última semana na Anypody saiu um review de Lego Senhor dos Anéis, feito pelo nosso queridíssimo Mário Toledo. Oh, e tem yeah. tudo a ver com esse cast que vocês estão ouvindo, né? Tolkien, Senhor dos Anéis. Ou Lego Senhor dos Anéis ainda. Lego Senhor dos Anéis é muito maneiro. Vai estar o link na postagem pra vocês. E ele entende, porque ele já leu, acho que ele, pelo que eu entendi, ele já leu Silmarillion, Os Filhos de Harry, já leu quase tudo, então vale a pena, tá uma bem completa. Eu lembrei que eu dei um Lego do Senhor dos Anéis pro Kiba. É, você deu não, ele pagou, né? É, ele pagou, é verdade. Eu importei ele da Alemanha. Importou clandestinamente. Ainda bem que a Receita Federal não me barrou. Se não, ficava o Lego. É, Kiba. Deu sorte, deu rapaz. Deu sorte. E agora eu vi que tá sendo Lego tematizado do Hobbit, né? Porque o que você comprou é o Senhor dos Anéis. Agora tá sendo do Hobbit. Ah, é, mas esse daí não cabia na mala, não. Sinto muito. Não cabia. Não dava. Não dava, não. Pediu demais já. É, então, continuando aqui, temos essa semana. Tivemos apenas uma coluna essa semana. O pessoal também corrido com o fim de ano, TCCs, trabalhos e coisas. Ah, nem me diga. Puta vida. Ou seja, acho que é um dos mais corridos de nós com essas planilhas malucas do Excel. Que não deu certo? Não, com maus cálculos, porra. Droga. Que porcaria. Mas essa semana quem postou o coluna foi você, né, Seiji? Sim, eu postei sobre a retcon. Não! Quem é fã de comics sabe essa porcaria que acontece todo tempo. Só estraga, viu? Só estraga. 90% dos casos vai dar merda, vai zoar a cronologia, vai zoar... alguma coisa vai ficar zoada. Eles não vão conseguir acertar tudo, nunca fica tudo bonitinho. É, maldita continuidade retroativa, viu? Bem, dá uma lida, tá? Você vai saber tudo que é retcon, exemplos de retcon, você vai ver que vai dar errado. É, aproveitando o combo de comics, né? Aproveitando exatamente na outra semana ainda, né? O 15, o nosso de comics. Oh, yeah. Um cast bem pedido, mal feedback, sim. Não sei, hein, galera. Ô, pessoal, eu sei que a imagem do cast é daquele horrível crossover da Marvel contra a DC, mas, poxa... Ah, não, é um lixo aquela porcaria. Eu sei que é ruim o crossover, mas ouve o cast, dá uma comentadinha, vale a pena. Baixa lá, que tá, esse tá legal. Foi difícil gravar, mas tá legal. Começando então com o nosso único e-mail válido, por assim dizer, dessa semana, que é o e-mail do nosso amigo, que já mandou alguns e-mails, Vinícius Guimarães. Seja você, como ele mandou de dois casts, você é da primeira metade ou da segunda metade. Tudo bem. E aí, pessoal do Projeto X, sou eu de novo. Queria falar um pouco dos casts de Mortal Kombat e comics. Olha, vai falar de dois casts, legal. Então, muito bom terem dividido o de Mortal Kombat em duas partes, já que tem muita coisa pra falar sobre. Descobri coisas sobre a história que eu nem imaginava, até porque o interessante nesse jogo é matança mesmo, e eu concordo. Que isso, história é muito boa. Pô, para. Qual é? Você não precisa ter motivo pra arrancar cabeças de... Tá bom demais. Braços. Né? Joguei muito quando era criança, e ao contrário da maioria, eu escolhia o Scorpion ao invés do Sub-Zero. Tá, herege. Tá errado. Ó, já vou deixar um aviso, Dylion... Kiba e Mook, vocês são malucos, vocês gostam mais do Scorpion, tá? Vocês são malucos. Seus hereges, é. Tá tudo errado, Sub-Zero que manda nessa merda. Oh, yeah. Mas tem uma explicação, eu não sabia usar meia-lua e o ataque de congelar Sub-Zero exigia isso. Isso é verdade. Olha só. Pra mim, meia-lua eram três botões juntos e não um quarto de lua. Nossa. Pera, como assim? Então, não baixo, sentido. Frente e trás ao mesmo tempo, não sei. Então, é realmente... por isso que eu falo, tá errado minha lua, é um quarto de lua, ou meia lua crescente. Coisa bizarra. Alguém aí comentou isso, né? Por isso acabava escolhendo o Scorpion. Era mais fácil, mais apelão. Ah, dois toquinhos pra trás, um soco. É, exatamente. Come over here. Get over here. Pô. Get over here! Pô, era mais fácil mesmo, mas o Sub-Zero chuta muito mais bundas do que o Scorpion. Vamos ser sinceros, todo mundo sabe. Todo até mundo o Fatality do Scorpion era mais fácil. Ah, Scorpion aí é... Ridículo. Mas que bom que você gostou do cast, obrigado mesmo. Isso não tem problema vocês mandarem de casts antigos, assim, como uma semana, por exemplo. Ele mandou depois do de comics de Mortal Kombat, não tem problema, a gente lê também. A gente não tem tantos e-mails assim pra não ler. Ó, aquela história. Por favor, mande e-mails. Mande e-mails. Aí ele mandou no segundo parágrafo falando sobre comics. Ele, sobre de comics, acabei me lembrando de um universo que eu tinha esquecido há algum tempo graças aos animes. Na verdade, eu gosto bem mais da Marvel, ao contrário de todos os explosivos. Vou parar de ler aqui, vamos pro próximo, eu já não quero nem mais... Não, sacanagem. Ah, qual é? todo mundo tem um defeito, vai. Todo mundo tem um defeito. Não, ele tem dois, né? Scorpion e Marvel, pô, velho. Pô! Tá dificultando a parada, mas vamos lá. Ele queria aproveitar e perguntar o nome de uma das séries citadas aí, a qual não peguei o nome. Uma que falam que o Superman toma uma surra do Superboy. Aí ele fala, como adoro o Superman, quero ver isso. No caso, o Superboy Primordial, que eu comentei, tem duas sagas que isso acontece. Crise Infinitas, que isso. Ele bate no Superman da Terra 2, que é o velho. Exatamente. E na Guerra dos Anéis, que ele bate no Superman normal, na Supergirl, na Poderosa, como tropa do Sinestro. Esse Superboy aí só dá problema. Toda vez que ele aparece, algo vai dar merda. Toda vez. Oh, quem leu Crise nas Meninas dessa pensava que ele era um cara tão legal. Se você quer ver o Super-Homem apanhando também, a gente recomenda a morte do Superman, que ele apanha tanto que morre. Com certeza. Né? Maldito Apocalipse. Ele, parabéns, continuem assim. Eu já mandei um monte de temas que queria ouvir nos outros próximos casts, mas vou pedir mais um, que é um anime que estou terminando de assistir agora, que é Katekyo Hitman Reborn. Não é um dos melhores que já vi, mas talvez seja legal fazer. Então é isso e até uma próxima. Ah, tem um pessoal que gostava de Reborn há um tempo atrás. Fazia até cosplay, né? Mas desistiram, né? Todo mundo desistiu de Reborn. Todo mundo tem um passado negro, né? Ah. Talvez, não sei. Acho difícil, vou ser sincero pra você, acho difícil sair, porque como a gente não fala tanto de anime, a gente acaba focando em talvez alguns que a gente considere mesmo imperdíveis. Ou que, na nossa opinião, o pessoal tem que assistir, talvez, e eu acho que Reborn não está nessa lista. Bom, o mangá já acabou, dá pra falar ele do começo ao fim, né? Apesar do final dele não ter sido das mil maravilhas, viu? Nem do anime, nem do mangá, né? O anime, ele acabou na melhor saga, então é válido. Pelo menos isso. Mas, Vinícius, muito obrigado pelo seu e-mail. Espero que você continue comentando com a gente. A gente vai continuar lendo se vocês mandarem. E é isso, né, Seixas? A gente teve também e-mails de chutes. Senhor Hataki, né? O Hataki a gente vai deixar depois que eu vou explicar a situação, que ele cometeu uma infração. Ó, o Kaique Machado, ele perguntou se poderia ter sido de Gothic. Gothic tem a ver com universidade, era universidade, cachimbo e dicionário? É, Gothic, sim, tem tudo a ver, na verdade. Sim, tem, tem tanto a ver quanto o nosso tema da semana, que foi Tolkien, né? O Hataki, eu vou explicar pra vocês a infração que ele cometeu. A gente já falou que você pode citar três temas. Perfeito? Ele citou primeiramente Tantei Milk Homes, que eu não sei nem o que é. É, também se encaixa. Só que isso aí é anime moi. Aí depois ele citou, no segundo e-mail, Gothic, também igual ao do nosso Kaique Machado. E depois no terceiro e-mail ele falou O Senhor dos Anéis ou J.R.R. ou J.R.R. Tolkien. E aí que está a infração, porque ele comandou dois no mesmo, fazendo quatro. Então, no caso, ele não acertou, porque Tolkien era a quarta tentativa já não vale mais. Então, Hataki, você não acertou dessa vez. Poxa. Eu não queria entregar isso, mas eu já tinha dito se ele conhecia um pouco de Tolkien, viu? Já dei spoiler pra ele, mas ainda assim ele chutou primeiro o Senhor dos Anéis, então, infelizmente... Não vale, tá? Tenta da próxima vez, manda só três. Não tivemos mais nenhum chute essa semana, infelizmente. Era uma dica difícil, né, Seiji? Era uma dica até que razoavelmente difícil. Mas qual é? Olha a data que vai ser lançado o cast, né? Pô, a data dava uma dica boa, hein, pessoal? O que é que vai acontecer no dia 14 de dezembro de 2012? Nos cinemas, pô. A gente provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse podcast, ou vai estar quase indo assistir, ou vai estar assistindo, dependendo se você ouvir na sexta ou no sábado, né? Já temos nossos ingressos comprados. Cara, a gente tá dando até spoiler de promoção, porra. Olha só, pessoal, olha só. Até a promoção, ó, vocês viram, ó. Comics foi o quadrinho do Lanterna Verde que a gente vai falar daqui a pouquinho. E foi agora no Hobbit. Tão ligando agora, tão conectando os pontos agora. Ó, fez sentido agora pra vocês? Poxa, pessoal, ó. Tava na cara, hein, a gente deu todas as dicas, hein. Mas tudo bem, vocês não prestaram atenção, tudo bem, não tem problema. Vamos agora aos comentários do nosso cast de comics, Seiji. Comentando os comentários agora. Começando pelo nosso querido amigo Dylion, que falou o seguinte. Bom, eu não tenho relação com comics, pois por algum motivo nunca consegui ler comics. É um tipo de leitura que não agrada. Pra dizer que nunca li um inteiro, já li o compilado dos primeiros volumes de Tartaruga Ninja que tenho aqui. Ou eu quero um desse. Esse é muito legal, né? Tá saindo agora, por sinal a Panini tá lançando da Tartarugas Ninjas novo que tá saindo, mas não é igual esse antigo acho que era melhor. Mas apesar de não ler, curto grande parte dos personagens e vilões e conheço a história da maioria, até porque tenho muitos amigos fissurados em comics e eu acabo sempre descobrindo algo novo. É, tem gente que realmente não gosta mesmo da estrutura do comics, seja pela continuidade muito grande, pela dificuldade de começar a ler. Comics tem um problema porque ele não tem fim. Isso às vezes pode desanimar um pouquinho, né? E não é nem isso, né? Não é nem só o fato de não ter fim. Mas, por exemplo, você que fala assim, não, eu curto muito Super-Homem, eu quero saber tudo Super-Homem. Você só vai ter que ler, tipo, coisa desde 1938 até hoje. Pois é, e você pega na banca, já tá no meio da história ali, você se perde todo também. Realmente é difícil de entrar. É um universo bem difícil de você entrar. A gente gosta muito, a gente recomenda sempre que, assim, o que vocês puderem ler, vocês leiam. É um universo rico, viu, de muito coisas, rico, de informação, assim, de inspiração, pra muitas coisas. Assim, tem muita coisa ruim, a gente até brincou, você tem aí o Hobby Mark, Life, né? Você tem Hobby Life, você tem, tem. Você tem aí, sei lá, crises tipo Zero Hora, que zoa tudo, tem. Ah, não! Tem, mas... Mas se você for ver a quantidade de coisas geniais e incríveis que já foram criadas, assim, eu acho que compensa tudo isso. A gente deu alguns títulos nesse podcast de comics passado. A gente vai fazer mais podcasts, talvez centralizados em algumas obras em especial. Obras em especial que a gente tá querendo falar. Mas, assim, se você tem medo, assim, acho que tem que meter a cara. Não adianta, né? Seja assim. Com certeza. Tem que meter a cara, pesquisar a Wikipedia. E liga pros amigos e é isso aí. Cara, você tá numa boa época agora, a internet tem muita informação pra você se atualizar e entender como é que é o personagem, a história que ele está inserida. Porra. Hoje você vai no Wikipedia em inglês, cara, é completíssimo o perfil dos principais personagens, assim, você consegue achar muita coisa. Imagina antigamente, pô, você tinha que percorrer ao amigo lá, conhecia mais. Sempre o cara mais velho, que já lia mais tempo, né? Ele que tinha um acervo maior. Poxa, aproveita agora essa época. Aproveita, gente. Eu recomendo, hein? E a gente também tem um comentário do The Trinauts. Lê aí, seja pra gente. Pois é. Comentário dele, então. Gostei bastante do cast. Deu muita vontade de começar a ler essas HQs. Sempre tive essa vontade, na verdade. Mas sempre me intimidei pelas ramificações intermináveis. Então acabei pegando muita pouca coisa pra ler. Watchmen, Kick-Ass, V de Vingança são as leituras que mais destacam. Parabéns, pessoal, continue com um bom trabalho. Olha que você pegou muita coisa boa, hein, pra ler. Parabéns, caraca. Cara, o Watchmen, pô, é uma das melhores comics em geral mesmo. O pessoal realmente concorda, cara. O Watchmen e o Dark Knight, Cavaleiro das Trevas. Trevas do Frank Miller. O V de Vingança e o Watchmen, que são do Alan Moore, o cara monstro, né? Piada Mortal, também. V de Vingança, o Watchmen. Esse Kick-Ass também é muito bom, eu recomendo. O filme também é muito bom, viu? Olha só. Sim, o filme do Watchmen também é muito bom. O filme do V de Vingança é bom também. Apesar de algumas coisas na adaptação, o filme do V de Vingança ainda é bom. O saldo dele ainda é positivo. Mais uma vez, no caso de ramificações intermináveis, de números incríveis, isso realmente é um problema. A gente tava com um problema muito sério antes, o pré-reboot, pelo menos da DC, que eu consigo falar melhor, de que todas as revistas se intercalavam, então você tinha que ler tudo pra entender. Isso realmente é um problema muito sério, assim, editorialmente pros fãs, que ele tem que comprar 10 revistas pra entender o rumo principal daquela mega série, o mega arco que tá acontecendo, né? Ô, cabeça, então imagina antes do Crise das Infinitas Terras, que todas as editoras que a DC compravam faziam parte do universo DC, de algum jeito, pô. Isso é... Eles tiveram que fazer aquela mega saga pra arrumar tudo. Pra Zero Hora não arrumar nada. Pra Zero Hora piorar. Pra Zero Hora não arrumar porra nenhuma. Mas, assim, como a gente falou, realmente é difícil. Hoje, as editoras estão tentando, ao máximo, aparentemente, focar mais nos universos fechados. Então, por exemplo, você vai ler Batman. O Batman ainda tem 6 ou 7 revistas do universo do Batman, mas você só tem que ler aquelas. O Super-Homem, você tem 2 ou 3. O Flash, você pode ler só do Flash. O Lanterna Verde, você tem 2 ou 3 também. Eles estão tentando diminuir esse número de você ter que ler tudo, mas, ainda assim, você acaba sendo escravo não só da revista principal, infelizmente. Cara, você tem que potencializar o lucro. O que é que vende mais? Batman, Superman. Então vamos fazer mais com esses personagens, né? E E, na verdade, foram só esses comentários realmente que a gente vai ler. Tem o Konema, que mandou alguns comentários, o próprio Hatak mandou alguns comentários. A gente agradece, nada, porque a gente acha que o Hatak comentou alguma coisa sobre o Lobo, o Maioral, que eu tinha comentado. O Konema falou que ele acertou a dica pelo Facebook e avisou que o nome do Ross tá fora da postagem. A gente teve um problema com a postagem, que a postagem começou a sumir as coisas que a gente escrevia. Eu não sei o que aconteceu. O blogger falou, você não vai atualizar. Aí o Seiji teve que atualizar. Minibug. O Rods teve uns comentários gigantes de resposta aí, não sei o que deu nele. Ele falou, vou escrever. Escreveu 68 linhas. Maluco? Once upon a time. Agora vamos então talvez para o momento mais esperado deste caixa de entrada, que é o sorteio do nosso encadernado do Lanterna Verde, A Origem Secreta de Geoff Jones e Ivan Reis. É, porque eu não estou surpreso que seja um do Lanterna Verde com Geoff Jones. Ó, né? Eu não tive a sensibilidade que isso, a gente não ia comprar esse, a gente ia comprar o Batman 1, mas estava esgotado. Aí eu falei, vamos levar o Lanterna Verde. O Rods é próprio, ele tava comigo. Eu digo, nada fanboy, né? Depois daquele cast, eu não acho que eu fui fanboy naquele cast. Eu acho que eu fui assim... Eu fiz uma evolução lógica dos meus comentários, só. Imagina, de herói, você falou do Lanterna Verde, do vilão, Sinestro, da história, Guerra dos Anéis. Pô, o primeiro comics, o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde. O que mais falta? Foram todas coincidências. Nenhuma delas estava interligada diretamente uma com as outras. Tá ó, bom, vai. Não, eu me recuso a falar que eu sou fã. Não sou fanboy, não sou. Então, como a gente falou, nós tivemos aí um número, a gente vai falar, foram 31 pessoas, na verdade foram 39 pessoas que participaram, mas por alguma razão, 8 dessas pessoas não compartilharam publicamente, então não tem como a gente pegar o nome avisou, dessas hein? Pessoas. Era pra compartilhar publicamente. A gente não pôde pegar o nome das pessoas, e as pessoas infelizmente não vão poder participar, não tem como, desculpe se você não tava nessa lista, mas a gente avisou, ó, quem compartilhou já no Cru de Tolkien, se quiser compartilhar de novo agora publicamente, tem que lembrar, é publicamente, porque a gente consegue ter acesso à lista de todos os nomes, porque a gente não tá usando ferramenta, a gente tá fazendo um sorteio manual, pra não ter nenhum problema mesmo. E o sorteio está sendo realizado nesse momento, eu vou apertar o botão de efetuar o sorteio. Tarana, rufem os tambores, ó. E agora acabamos de fazer aqui o nosso sorteio, e o número sorteado foi o número 24, que... coincidentemente, não foi nada, é o amigo do panda, o Djalma, que pediu o cast de Crepúsculo. Pô, o universo conspira! O panda vai zoar muito. Ó, seu amigo dele. Ó, não, a gente não colocou você no número 24, Djalma. Mesmo você tendo pedido o cast de Crepúsculo da outra vez, ó. A gente não tem nenhuma relação, não temos nenhum tipo de responsabilidade sobre isso, tá? Manda um e-mail, se quiser, manda o seu... A gente pode entregar pro panda e o panda entrega pra você. Acho que é mais fácil que a gente vier pelo correio. A não ser que você queira o Rose vestido de Valkyria indo entregar pra você o prêmio. É maneiro, eu gostaria de ver o Rose vestido de Valkyria. Ia ser engraçado. Detalhe, ele curtiu a fanpage. Exatamente, a gente fez o primeiro sorteio anterior, que vocês escutaram, que a pessoa sorteada não tinha curtido a fanpage, então ela foi desclassificada. E como estava lá, falou, nas regras da promoção. Se você quer participar do sorteio livre do Hobbit, tem que curtir a fanpage e compartilhar a imagem publicamente. Se você não fez uma das duas coisas, dá tempo de fazer. Não tem problema sem tempos diferentes. Você pode curtir agora a fanpage se você quiser. Não tem problema, tá? Só fazer. Então, parabéns ao Djalma Dourado. Você receberá o seu encadernado do Lanterna Verde Origem Secreta, Geoff Jones, que eu tenho, mas eu queria ter mais um, mas eu não posso porque eu faço parte, infelizmente. Muito obrigado pela sua participação. E semana que vem temos o livro do Hobbit. Vai estar depois do filme, yeah. Não tem problema, mas é um bom livro, eu tô lendo essa eu semana. Também o meu. Comprei o meu Hobbit. Eu peguei emprestado o meu, estou lendo pra ler antes do filme. O meu é importado, ó. É, ou seja, em inglês, o livro do Sage. Era assim, eu tava em Berlim, né? Eu tinha uma opção, ou era em alemão ou em inglês. Aí eu pensei, Então. Vai em inglês. Vai em inglês, acho melhor. Então agora vamos lá, depois desse sorteio, vamos então à dica do cast da semana que vem. Que eu acho que a gente nem precisa dar uma dica, pessoal. Qual é? Precisa de dica mesmo? Olha o dia que vai ser lançado esse cast, por favor, né? Pessoal, é o fim. É o fim, pessoal. Acabou. Tá, pensa assim, acabou. É o último cast que vocês vão ouvir na vida, ó. Na vida. Olha só, na vida. Na vida. Nunca mais vocês vão ouvir podcast na vida de vocês. Acabou. É, depois disso é o fim do mundo mesmo, né? Vamos fazer o quê? Não terá podcast. Sem mundo a gente não tem podcast, infelizmente. Ah, vai sem dica mesmo esse cast. Sinto muito. Ó, então espero que vocês acertem dessa vez. Tá mais fácil do que até o do Tolkien. E, pessoal, acho que é isso mesmo. Muito obrigado por ter escutado mais esse nosso cast de Tolkien. E fiquem agora com os erros, que estão engraçadíssimos. Oh, yeah. E com certeza. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Até o fim do mundo. Com certeza vocês vão estar escutando o Projeto X na fila do cinema do Hobbit, que eu sei. Que a eu gente sei. Espera, pelo menos, e se vocês não escutarem, eu vou mandar cartinhas de raiva para todos. Ô Fer, só uma coisa, eu faço voodoo. Dá um offzinho. Essa parte que você falou das cartinhas de raiva deu um eco e ficou tão tenebrosa. E como é assustadora, tipo, cartinhas de raiva. É o Saruman falando. tenso pra caralho. Enfim. É tipo que nem o cara que nasce no Alasca, ele fala que é americano. Não é. Né? Só fala. Se é alasquense, vamos mais. Alasquense. Então, eu continuo aqui? Será que foi no Alasca que surgiu o termo se lascar? Alascar, sei lá. Justo. Puta que pariu. Então, isso aí. Vai, Rod, prossiga, vamos ignorar isso. De licenciatura em literatura da língua inglesa na Universidade de Oxford. Que não é repete, oh, repete. Oh. Oi? Repete. Ficou engraçado, mas ficou muito ruim. Então tá. E em 1915 ele recebeu o diploma. Pô, que feio. Então... Você falou se atropelando todo, velho. Então vamos lá. Oh, a gente não fez os 7 segundos do... A gente faz agora. Faz agora. Ótimo. Cara, eu vou que botar merda. Isso nos erros, cara. Vai ficar muito... O Rods dando nó na língua. Nossa, mano. A maldição orc que é isso. É, de um lado tava ele e do outro tava o Hitler, né? Não, tá não, louco? Não. Tu tá louco? Tu quer apanhar de mim? Tu me dizer que Hitler tava na Primeira Guerra Mundial? Ele tava, como soldado. Ele era soldado. Ah, mas isso é tipo ele... Ninguém conheceu o Hitler nessa época. Verdade. Mas o Tolkien, tava no front. Foi o Tolkien que ele não tava uma bala na bunda do Hitler? Não foi uma parada assim? Eu já vi uma parada assim. Bom... O Tolkien, na verdade... Não, pai, Panda, complementa. Não, eu complementar o quê? É, depois da fala vida... Fala só que ele morreu. Fala assim, depois de uma vida épica... Ele morreu. Tipo... Pô, não, pai, faz direito, pai. Como a gente citou aí mais em cima, né, anteriormente... não, deixa anteriormente natural, senão vai ficar muito feio. Como a gente citou anteriormente. Então vamos lá. Aliás, o anel de Nibelu. Ninguém consegue falar toma essa. segundo o Sage aí, a sua coluna fantástica ali. É a arma de. Pera aí, deixa eu pegar o nome. Chekhov, sei lá. É, deixa eu só pegar o nome certinho pra não falar. Agora essa risada que eu tenho que ir depois que eu falar. Pô. Então lá. Ô, vamos pedir pro Cabeça processar alguém aí, ver se o projeto X fica mais famoso. A gente vai se processar. Por plágio, né? Por autoplágio. É, vou criar alguma coisa e eu mesmo me processo. Será que você... Não sei, cadê o Cabeça pra falar se a gente pode se processar?